Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Praise the Sun, ouvintes do Magicante, está começando sua dose 15, não diga verdade, e hoje, rapaz, a gente fez um translado, a gente ligou para a prefeitura de Osasco e falou, me mande seus melhores vikings, e chegou aqui a galera montada no cachorro quente. Pra já temos aqui hoje nosso queridíssimo mago de plantão, barbadinho, Marcos Keller. Temos o maior nível de pessoas barbadas, assim, por metro quadrado, São Paulo nesse momento, né? Várias barbas com mais de algumas polegadas aqui. E acabamos de descobrir que alguns de nós vieram na bicicleta chamada Sleipnir. Olha aí, não, rapaz. Não podemos esquecer disso. E também temos aqui ela, que tem uma barba virtual. Juliana Pozilacqua. Ó, já disse lá aquele episódio do Dexter, né? Que a barba que importa é a barba que você tem por dentro. É a barba do coração. É quando você não se depila, né? É, exatamente. Por baixo. Por dentro, por baixo. Mas eu queria dizer que tá tão frio, tão frio, tão frio em São Paulo que chegou uma vaquinha do meu lado e deu uma lambida em mim. Olha aí, rapaz. Entendedores entenderão. Nasceu um Odin de você. Não, Deus livre, não nasceu o Odin não vem no gelo, velho. Errou! Na trave. E uma vaca não lambe gelo e nasce bicho, então foda-se. Temos aqui também nosso queridíssimo Penumbra Livros, Vinícius Ferreira. Oi. Você não vai falar nada, não? Não, você falou que não tinha frase de efeito. Ah, não tinha frase de efeito? Não tinha. Então tá bom, pra você nunca mais vai ter agora. Tá bom. Já não tem um tempão. É, e temos aqui ele também. Na verdade, eu não vou nem falar que é convidado, porque não é convidado. Já é aqui membro honorário do Magicando, que não gravou até hoje por problemas logísticos, né? Geolocalizados. É, isso que eu ia falar agora. Geolocalização. Nosso, mas em breve, talvez, possa ser nosso Zorak. Não, qual é o do lado? Zorak. Não, é o Zorak? O que é o Zorak? É o que fica na telinha do Space Ghost. Porra, era tão bom o Space Ghost de costa a costa. Pra mim eles iam falar do Power Ranger, que aí ia ser o Zordon. Olha aí, ó. Então em breve, talvez, aí a tecnologia, porque hoje a gente tá abençoado aqui pela tecnologia. E graças a ele que veio do avião, montado nele, queridíssimo Kusa. E aí, galera, finalmente vindo lá das terras geladas, pras terras geladas. Come to the land of the ice and snow. Desculpa, eu não aguentei, cara. Caralho, velho. O que vocês dão pra esse maluco antes da gravação, cara? Não, cara, eu quero. E temos aqui também um convidado, cantora da cultura pop. Não vou fazer essa zoeira. Caralho, Cecília da puta. É, como é que você pronuncia? Porque assim, o meu alemão, ele é praticamente inexistente. Vixe. Chamado, você é o Bjorn, é isso? Então, meu nome eu puxei do nórdico antigo, por isso que se escreve com o cedilha, né? O caldata. Então é o arredondado, Bjorn, né? Assim como Mjolnir ou Ragnarok. Só que quando você atrás pro islandês moderno, eles adaptaram o caldata pro o com trema, né? Então a pronúncia mudou, né? A língua vai mudando. A gente não fala o mesmo que a gente falava 500 anos atrás, né? Entendi. Obrigado, então, Bjorn. A pronúncia é muito boa. Então vale, né? Mas assim, antes de qualquer coisa, antes da gente começar a escrutizar convidados e equipe e tal, é bom a gente... uma pequena apresentação, porque o curso é a primeira vez que tá gravando o Magicando, né? Pra quem não sabe, tá dando mole no feed do Magicando. Sai ali o curso de runas light, né? Que vocês fazem, né? O Bifrost. Caso você não tenha escutado, por favor, Bifrost. O Bifrost, por favor, Kusa, se apresente, faça uma apresentação rápida. Ah, beleza, eu sou o Kusa, já fiz alguns podcasts sobre espiritualidade aí por esse mundo afora. Basicamente, eu estudo questão de runas há mais ou menos 15 para 16 anos e tô nessa brincadeira aí desses estudos. E, por favor, já reapresenta de novo. E Bjorn, você, quem é você? Quem sou eu? Puxa, pergunta complexa. 180 caracteres. Meu Deus. Atualmente, eu estudo licenciatura em física, né, lá em São Carlos, e nas horas vagas eu estudo bastante paganismo nórdico. Inclusive, eu tô fazendo todo um trabalho de ler as Edas, né? E atualmente tô lendo as sagas, que é um negócio muito chato, diga-se de passagem, mas se aprende bastante sobre a cultura. Eu estudo Asatru, né? Elsatru e coisas afim desde 2015, né? Não é muito tempo. Mas só nos últimos tempos, depois que eu conheci o gelo, né? E o pessoal, que eu comecei de fato a aprofundar. Muito bom, muito bom. Porque hoje a gente vai falar sobre vivência nórdica. Você é Asatru ou você é Asafalse? Eu me segurei tanto pra falar isso desde que a gente teve a ideia de fazer esse programa, né? Ou você é Brosatru? Olha, aí eu vou querer saber, o que é isso? Brosatru é pejorativo, é tirar sarro. É, os Brosatru. É porque Asatru, Asafalse não, né? Asafalse é de boa. Não, Brosatru a gente chama aqueles caras que é grandão e fala, oh, eu sou os vikings de Osasco. Ah, entendi. Então, gente, a gente vai discutir muito sobre, afinal de contas, você tá no Brasil, você pode se considerar nórdico? Você pode estudar essas coisas? Você pode ser um pagão nórdico? Você pode mexer com runa? A gente vai descobrir logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui nos comentários do Magicando. Então eu tenho uma boa notícia pra vocês da Penumbra Livros. Se você está procurando Libernu e o Psiconauta e mágica visual, então esse recado vai diretamente para você e esse seu coraçãozinho gelado, pronto para ser aquecido. A Penumbra está reimprimindo ambos os títulos especialmente para São Paulo Fantástica. Passa lá na barraquinha que além de poder comprar esses títulos sem frete e com um descontinho, você ainda vai poder colocar em suas mãos, pôsteres, baralhos e outras coisitas exclusivas. E pra você que não sabe e tá dando mole, Andrei, o que que é São Paulo Fantástica, SP Fantástica? É o evento que o Mundo Freak, ou seja, qual é a mesma galera que tá aqui também, que grava Magicando, tá organizando um mega eventão, uma feira, onde a gente vai ter diversas atrações, exposições, workshops, você vai ter diversas lojas de vestuário, de livros, de quadrinhos, de um monte de coisa legal, vai ter runa, vai ter lugar pra gente, vai ter runa pra comprar, vai ter muita coisa legal. Se você quer evitar frete, é o momento ideal. Se você quer conhecer, vai ter barraquinha da Penumbra, vai ter barraquinha da Ju. Vamos ter atrações pra falar só sobre esquisitices, desde ufologia, cinema de terror, quadrinhos, esse tipo de coisa. Então, aproveita que vai ser aqui, obviamente, em São Paulo, né? Não é aqui o Rock in Rio Lisboa. A gente... É a São Paulo Fantástica. Fica em São Paulo. E você pode conferir indo no site do Simpla, que eu vou deixar aí pra vocês embaixo no post. Então, acesse o post desse episódio e vão estar todos os links aí pra você. Então, aproveite e bora lá pro episódio. Peguem seus machados, seus cachorros quentes e vamos marchar. Então vamos lá, gente. Eu fiz uma pergunta antes dos recadinhos, que foi o seguinte. Será que você pode estudar runas e ter uma vivência nórdica no Brasil? Pode. A minha resposta é não. Mas a gente pode desenvolver aqui, porque foda-se minha opinião, né? Ninguém se importa. Então, gente, antes de qualquer coisa, eu sou um completo noob em todo esse assunto e tal. Eu conheço muito pouco de mitologia nórdica, assim como todo brasileiro e tal, que geralmente tem muito dessa cultura helênica ocidental, né? Tem mais ou menos um básico de grego, muito básico. Mas o nórdico, só se você se interessa muito, você passa a saber lá que a vaca lambeu um gelo e surgiu uma galera... Afinal de contas, quero fazer uma pergunta antes de qualquer coisa, assim, porque pra mim é um assunto muito alienígena, porque eu não tô falando que isso não existe no Rio de Janeiro, mas nos meus guetos lá que eu me frequentava não tinha essas paradas de pessoal barbado achando que era viking, e aqui em São Paulo é algo muito comum. E aí, o que que é isso? Tipo, como é que a pessoa entra em contato com isso? Muito comum? Tipo, quanto comum? Cara... Assim? É bem comum, cara. É bem Sério? Comum? São Paulo? Porra. Você tá andando com a galera errada se você não acha comum. Não, eu conheço uns dois ou três, mas não acho comum. Comum é... Alguém em São Paulo, cara, em São Paulo metade é neonazista e metade tem barba. Então, Nossa. Tipo, é fácil encontrar. Tem neonazista de barba. É, exatamente, que é a interseção bizarra que dá da coisa aí, toda. Pronto. Então, mas deixa eu voltar então. Eu vou fazer uma outra pergunta, na verdade. Eu queria descobrir, pra cada um de vocês, começando aqui pelo Cussa, como é que foi esse descobrimento, esse reconhecimento quanto a um paganismo, a mitologia nórdica? Por que vocês se interessaram tanto por esse assunto? O que que tocou vocês? Então, o que aconteceu foi, quando eu comecei a estudar, a gente tá falando de 2001, 2002, o Brasil, ele tava muito forte com questões de Wicca, era mais ou menos o que chegava ao grande público. Quando você queria sair disso, você tinha que ir pra uma livraria e você pegar livros que tivessem um conhecimento um pouco mais profundo sobre um determinado assunto. E nessa coisa toda, acabou que eu consegui um livro de coletânea hermética, é um livro muito interessante, e ali ele tinha uma questão de mitologia comparada, e ali nesse ponto ele falava algumas coisas sobre mitologia nórdica. E desde esse início, até porque, tipo, a minha entrada na magia, ela foi devido à morte do meu irmão, que ele foi assassinado, e isso deu uma quebra para paradigma muito forte na minha cabeça, até porque eu era evangélico, mais um aqui da mesa. E aí, nessa quebrada de paradigma, eu comecei a ver que, cara, não existe almoço grátis, você quer conhecimento, tu tem que buscar, quer conquistar alguma coisa, tu tem que lutar por aquilo. E basicamente toda a história da mitologia nórdica, ela é baseada nisso. Odin, pra ganhar conhecimento, ele se coloca numa árvore por 9 dias, pendurado de cabeça pra baixo, sem água, sem comida, com uma lança trespassada, num sacrifício pra si mesmo. Falei, velho, é exatamente isso. Aí ele quer ganhar mais conhecimento, ele sacrifica um olho. Eu falei assim, porra, já não fui tem... lá, comprei uma lança. É, né? Quase isso. O meu olho já não é bom mesmo. Tá, falei, usando óculos até hoje. Tô até de boa nisso aí. Então, assim, toda a história da mitologia nórdica, ela tem essa coisa de sacrifício. E isso acabou me chamando muito a atenção nessa coisa de, tipo, perder um irmão e ver que, tipo, não existe almoço grátis, eu tenho que batalhar pelo que eu quero e, porra, ninguém vai me dar nada se eu não batalhar por aquilo. Você tá dizendo que aquela visão que eu tive de Odin me escrotizando pra aprender runa, então faz sentido. Total. Então tá bom. Na verdade, se fosse ele passando a mão na tua cabeça, você ia falar assim, não foi Odin. É, foi né? Loki. Foi Loki zoando você. E se ele me desse um hobbit cetim, então pode ter sido Loki também. Acho que eu saquei. Aproveitando, Bjorn, fala um pouquinho sobre como é que foi esse contato com... Nossa, foi muito de paraquedas, né? Tudo começou com eu fazendo luta viking no grupo Redner, né, que tinha no Parque de Ibirapuera. E aí um moço que participava lá do grupo, ele falou assim, ah, você se interessa por paganismo nórdico? Eu falei, nossa, nunca ouvi falar. Chegou um cara, abriu o paletó e falou, você se interessaria por uma religião diferenciada? Foi isso, mais ou menos? Foi tipo isso. Entendi. Brincadeiras à parte, assim, ele tava abrindo um Kindred nessa época. E aí ele me convidou pra participar, eu achei uma ideia muito boa. E aí eu fui conhecendo mais aos poucos, né? E de repente eu já tava imerso no negócio, sabe? Foi literalmente a vida me levando, assim. E aí eu comecei a estudar e, poxa, chega uma hora que aquilo começa a fazer parte da sua vida, sabe? Você olha pras pessoas, você começa a ver os deuses nas pessoas, né? Você projeta os arquétipos dos deuses nas pessoas. As runas começam a fazer cada vez mais sentido, sabe? É uma vivência que demora, mas você tem que se entregar pra ela, que nem Odin. É, você se entrega pro negócio, sem ressalvas, né? Você não tem escolha, né? Entendi. O que é um kindred? Ah, um kindred vem da palavra kin, né? Que seriam pessoas do mesmo kin, pessoas muito próximas, né? Uma família que não envolve laços sanguíneos. E, bom, seriam pessoas da mesma fé. A nossa ideia do kindred tribalista era que nós nos tratássemos como família. Então, a gente tratava como irmãos mesmo, sabe? A gente tentava prezar por essa relação muito próxima. Então, o kindred é isso, né? É um agrupado de pessoas do Asatru, né? Entendi. Juliana? A minha entrada neste rolê foi parecida com a do Kussa em partes, obviamente, né? Eu vinha de uma outra religião neopagã. Comecei a não me encontrar muito nela. Eu sempre fui muito apaixonada por mitologia. As histórias sempre me fascinavam muito. É, eu já contei isso em algum podcast, eu não lembro qual. Na escola, muito novinha, professor de português, sei lá, de quarta série, quinta, apresentando mitologias. E cheguei em casa e mandei pros meus pais. Esses deuses são muito mais legais porque eles têm histórias emocionantes. E aí ninguém ficou muito feliz com essa minha declaração. Mas enfim... Que a verdade, ela dói. Ela dói, ela dói. E na época nem tinha o livro do Neil Gaiman pra deixar tudo não melhor. Não tinha o livro do Neil Gaiman. Sempre achei as histórias da mitologia nórdica mais interessantes do que as outras. Quando você começa a estudar mitologia, você acha coisas mais legais, menos legais, enfim. E aí depois, bem mais tarde, entrei nesse rolê neopagão. Não fiquei muito feliz com o que eu tava vivendo ali. E aí decidi ir pelo meu caminho. E o caminho que mais me fez sentido foi esse rolê nórdico mesmo. As histórias, os arquétipos me faziam muito sentido. As histórias me ensinavam muito. Eu, obviamente, ria com várias presepadas de vários deuses, enfim. Mas isso sempre fez muito sentido. E aí, decidi começar a estudar oráculos. Passei por algumas aulas de alguns oráculos. Dentre eles, tarô, baralho cigano, enfim, um monte de coisas. E aí, quando chegou na runa, parece que... Sabe quando destrava o achievement, assim, plá? Parecia o Neo quando ele painou Kung Fu, assim. Eu olhava para aquilo e falava, cara, isso faz muito sentido. Isso faz todo sentido. Eu não vejo sentido em nenhuma outra coisa, e nisso eu vejo. Isso é algo muito legal, né, que eu gostaria de falar e tal. Porque, obviamente, o ouvinte que tá escutando agora esse programa, ele deve estar pensando, poxa, escutando você, né, muitas vezes as pessoas não entendem quando a pessoa é tocada dessa forma. E isso faz muito parte do fenômeno religioso, né? Quando uma outra coisa para de fazer sentido, que eu gostaria de reafirmar antes da gente começar esse episódio, é que não tem problema ser outra coisa. Mas é muito legal como você vê. E aí tem muita gente que fala, não, porque provavelmente na vida passada você foi um alemão viking e tal. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas eu acho muito legal quando a pessoa se encontra de verdade. Eu fico muito feliz pela pessoa e tal. É, nem sempre a pessoa vai se encontrar. Eu, por exemplo, não me encontro com nada. Pelo contrário, eu quero a distância das pessoas e das culturas. Mas... Que horror, Andrei! Mas aí tem um detalhe. Mas vale falar uma coisa. Qualquer caminho é válido pra aquele que o segue. Não, se você, aí, que se você não... Discordo. Eita, rapaz. Tá valendo pra você. Exato. Vale. Se o caminho do Vinícius é discordar de todo mundo, tá funcionando pra ele? Tá fazendo você feliz? É discordar de todo mundo. É discordar de meia dúzia de filho da puta. Ok, obrigado. Aceitei indireta. Você nesse momento. Exato. Mas, tipo, qualquer caminho pra quem tá seguindo ele é válido. Se aquele caminho tá fazendo você feliz e tá te completando, velho, foda-se o que neguinho tá falando. Tu tem que seguir ele mesmo. Sim, com certeza. E isso... Mesmo que o caminho esteja errado? O que é errado? Errado é o que faz você se fuder, que não te torna uma pessoa mais completa, mais feliz. Não, mas aí é o que eu falei. Um caminho que está te fazendo feliz e completo. Eu não quero falar, mas evangélico. Não vamos entrar nessa seara, porque, inclusive, evangélicos... Depende. Tem evangélico, que se sente completo com aquilo. Se ele se sente, velho... Eu tenho um tio que foi evangélico e ainda é evangélico durante muito tempo. Ele é o evangélico louco que manda o pastor tomar no cu. Então ele não é evangélico de verdade, ele é um outro caminho. Mas é o caminho dele e tá sendo válido. Ou será que por mais que ele chama de evangélico. Ok, beleza. O preconceito do Vinícius não vai atingir essa mesa. Mas... não é preconceito não, André. É conceito fechado mesmo, não tem nada de pré não. Eita, vamos me ignorem o Vinícius, porque o Vinícius é assim, ele é desse tipo especial. Beleza, isso é muito legal e tal. Muito obrigado por vocês não terem citado nenhuma banda farofeira de metal. Mas eu imagino que vocês gostam pra caralho, imagino. Depende muito da banda. Eu gosto do Northern Ragtown agora. Eu gosto de Hey The Volk. Você quer uma opinião... Opiniões impopulares, né? Eu acho, não todas, mas muitas das bandas que eu acho brega pra caralho. Depende muito da banda, depende muito da pessoa. Tem umas que você fala, gente, não dá pra levar a sério isso aí. Eu acho brega, real, assim. Breguíssimo. Opinião impopular, eu acho que Charlie Brown Jr. tem mais filosofia viking na prática do que metade dessas bandas de metal. Socorro, por que o Charlie Brown? Tá dado aí. Caralho, por favor, desenvolva esse pensamento que agora eu fico curioso, velho. Por que Charlie Brown? Acho que tô falando. Falar. Hoje ele tá sendo discursionista, né? Aqui não, cara, eu tô mandando a real. Você acha mesmo? Porque você quer ver qual é essa que é? Essa maçã dourada na perto da cabeça do Ken, brilhando, né? Sabe qual é que é a real? Agora eu conto. Porque eu acredito que muito mais do que só você pegar os ícones e a roupagem nórdica é você sacar qual é que é a do rolê. Isso é muito mais importante, porque pegar a roupagem é dois palitos. Pendurar uma runa... Tô pensando na roupagem do maluco lá que morreu, do Charlie Brown. Então, é skatista. Skatista. É o viking... Mas o que é o skatista se não o viking moderno? Aí que trocou o barco pelo skate, é isso? Exatamente. Eu tô chegando aí. Pega na minha mão e acompanha. Por que eu tô dizendo isso? Me corrijam aqui os especialistas, hein? Tô na mão de na frente de três. Uma das grandes bases de toda a filosofia, de toda a proposta de vivência nórdica, tá ligada ao conflito e à contemplação daquele mundo que tá sendo criado. A base da mitologia nórdica é uma das coisas que difere de várias outras mitologias, é o conflito. Não é um deus desocupado que foi lá e criou. Cadê o conflito do Charlie Brown? Foi duas energias em conflito. Pergunta pro Marcelo Camelo. Agora vamos continuar. Encerrou. Não, é isso aí. Acabou. É isso aí. Acabou o programa. Não existe mais nenhum adendo. Exato. Então, saca só. É o estilo da parada. Não é só botar a roupa preta, ouvir Northern Kings e o cara a quatro. Amor amar. Né? Amor amar. Não é essa parada, não. É a proposta. É a forma como você vive. É o sangue no zóio viking. É a broderagem. É por aí. São as virtudes, né? Ih, começou. Eita, o som das valquírias vindo nos pegar. Então, isso é muito legal, porque eu gostaria de... Assim, obviamente faz sentido pra vocês, mas eu como não faço parte dessa vivência, o que é parte dessa postura? Cara, eu tô me segurando muito pra não te chamar de Bjork. O Bjork citou Kindred. Como é que isso se organiza no Brasil? A pessoa simplesmente se identifica e começa a estudar isso? Existe agrupamento? Existe uma religião específica? Tem um papa numa reunião organizada? Nossa. É bem confuso isso, porque como... Eu não sei muito bem como que no geral as pessoas se aproximam, porque eu já caí um pouco direto, né, dentro de um Kindred. Mas como eu trabalhei um pouquinho na página do que a gente tinha no Facebook, eu recebia muita mensagem do pessoal realmente perguntando sobre posso participar do Kindred? Aí a gente conversava um pouquinho, perguntava um pouco da vivência, né, pra ver se a pessoa... Pra ver a índole da pessoa, acima de tudo, né? Pra ver também o que ela pensa da fé. Então, pela imagem que eu entendi das pessoas que se aproximaram da gente, eu acho que acontece bastante o que aconteceu com a Ju, né? De você se identificar com aquela mitologia, e aí, de repente, você começa a pesquisar aquilo, e aí você descobre que existem outras pessoas na sua região que também praticam. E aí você vai se direcionando pra esses grupos, né? Tem outros grupos. Tem grupo em Curitiba, né? A má fama de Curitiba, infelizmente, dentro do Assatro... Por que é má fama? Má fama de que só tem nazista em Curitiba. É um estereótipo, é um preconceito, mas infelizmente... Tem um certo fundamento, né? Tem um certo fundamento, infelizmente, né? Mas, enfim, tem kindreds pelo Brasil, assim. Eu não sei de cabeça o nome de todos, mas eu tenho contato, assim. No Facebook, pelo menos, eu tenho. Então, eu fui vendo que as pessoas foram se organizando e pela internet elas foram se achando, de alguma forma. Deixa eu fazer duas perguntas pra você, Bjorn. A primeira delas é qual página era essa? Se for, é uma fonte que você indica pro pessoal queira procurar? É o meu antigo kindred. É o Corvos de Pedra, aqui de São Paulo mesmo. Ah, eu peguei bastante informação numa época do Cães de Guerra, mas o Cães de Guerra não tem postado mais nada. Você vai encontrando. Fontes, né? É que ultimamente eu tô um pouco afastado de kindreds, né? Mas assim, fontes exatamente de que você... Não, só pra saber essa fonte de referência pra com quem conversar. Ah, e tá. A outra questão... Você tinha perguntado rápido, você tinha falado do Papa, se tem um Papa. Sim. Então, desde que o Sveinbjörn Bentensson, lá na Islândia, Sveinbjörn Bentensson, o fundador fez a Elsetro Fjallagid Associação. Deixa eu só fazer um comentário aqui, porque agora o Andrei se perdeu. Existe hoje uma religião nórdica oficial fundada na... Islândia. Islândia, não Finlândia, eu sempre confundo os dois. Islândia. Na Islândia. Que é reconhecida pelo governo, é reconhecida inclusive por governos de outros países, foi fundada em 1904, mas eu também não sei a data de cabeça. Faz um tempão. Faz uns 100 anos. E o que acontece é que essa religião é o que é chamado hoje de Azatru. O problema é que Azatru, se você for pegar a origem da palavra, significa simplesmente fé nos Aesir, que seria fé nos deuses nórdicos. É, fé nos Aesir. Pronúncia de islandês e norueguês maluco. No islandês moderno fica Aesir, então tem confusões de pronúncia. E aí o que acontece é que essa religião, hoje, ela tem seguidores. Não tem um papa, mas tem um cara que foi o fundador, que já morreu. Existe hoje uma, vou botar aqui uma grande aspas, uma diretoria dessa religião, com meio que diz o que a religião é. Porém, contudo, entrevia contanto, você, pra ser seguidor de uma fé nórdica, não necessariamente você precisa ser um Azatru. Saquei. Entendeu? Um Azatru dessa religião, você diz isso. A seu respeito. E hoje essa religião, como organizada e reconhecida por governo, ela tem um líder supremo que fala isso é dogmático, isso não é... Que eu saiba, não. Eu acho que, se não me engano, eles têm tipo um conselho, se bem me lembro. É. Tá. Uma autoridade só, não. Um conselho e... Mas tem alguma figura de autoridade, mesmo que dividida. Tem, inclusive eles têm que bate um martelo onde dizendo você que pode vale, fazer toda coisa, eles têm todo isso. Eu não vou botar dogmas, porque dogma não é uma parada dogma. Dessa. É dogma, muito... sim. Não é, não. São a tal das virtudes lá, mas eles se autoproclamam uma religião não dogmática. Eu recomendo que eles olhem o significado de dogma no dicionário. Mas então, mas é tudo que o neopaganismo prega, em geral. Ah, nós não temos dogmas. Uhum. Pero no mucho, né? Precisa ter uma certa linha pra, né? Você pra seguir. Fazer o que é, o que não é. Exato, né? Exatamente. É porque isso aí eu vou até trazer um conceito histórico. É porque a religião que a gente tem hoje, todos os parâmetros que a gente tem pra religião, ela é referenciada por parte da Igreja Católica, que é a religião organizada mais antiga que sobrou até hoje. Então acaba que pra você ser considerado como uma religião, principalmente diante de certos estados, eles usam como referência as bases que tem na Igreja Católica. Então acaba que você tem que imitar, ou pelo menos emular, alguns desses conceitos pra poder ser considerado uma religião, né? E só uma observação, a gente brinca, né, do Viking de Osasco, enfim, não pode ser Azatru quando você está em outro lugar. Se fosse assim, a maioria da população brasileira não poderia ser católica, né? Nem então, assim, a de gente... matriz africana. E nem... Exato, matriz africana. E nem de religiões de matriz africana. Nós estaríamos totalmente errados porque não seguiríamos a religião dos indígenas, por exemplo. É, não sei eu... se eu usei o termo certo, eu acredito que sim. Eu pergunto pro indígena aqui que eu vou saber de responder. Sim, é isso, certo. Tá. Deixa eu só fazer um comentário que você perguntou. Eu fui dar uma escada aqui no site oficial da religião Azatru. Eles falam que são descentralizados, não existe uma autoridade máxima, mas eles têm alguns dogmas. É lógico que tem, senão não é organizado. Mas eles têm um sacerdote. Esse que é o ponto. Esse conselho, aí eu não sei muito bem, mas o que eu entendi da organização, eles sempre se organizam por um Goldie, né? Então, não chega a ser um papa, mas ele é o sacerdote que ministra, de fato, os Bloater. Mas, no caso, seria por Kindred, não exatamente no geral. Isso, por Kindred, exatamente. Então, cada Kindred tem o seu sacerdote que vai ditar, com uma grande aspas, como é que as celebrações vão ser executadas dentro daquele Kindred. Então, é bem descentralizado mesmo. Ele vai organizar, isso. Né, na real. E pra quem acha muito assustador isso, não esqueça que você tem aí as religiões neopentecostal, que é o fundo da garagem. O cara acorda de manhã, fala, tem um chamado, é minimamente alfabetizado e monta uma igreja e tá tudo certo. Tem uma questão que eu acho que é importante, que essa visão dos Kindreds descentralizados, ela me parece muito coerente com a cosmovisão nórdica de trabalho mesmo, que é você vai atrás, você desenvolve teu trabalho, você monta seus grupos. Então, é até uma forma de falar que sim, tem Azatru em Osasco e tá tudo certo. E os caras tão certinho de ser Azatru. Eu ia levantar sobre isso. Inclusive, Faun tocou em Osasco. É verdade. Olha aí, cara, isso pra mim é a validação do rolê. Exatamente. Que esquisito. precisa disso. Então, mas eu ia falar justamente sobre isso, porque assim, quando a gente começou a usar essa piada, era muito frequente no Facebook. Hoje em dia, acho que na minha timeline parou, não sei se de todas as pessoas parou. Mas era aquela coisa de, cala a boca, você não é Vic, você mora em Osasco. É engraçado. É engraçado porque, tipo assim, o cerne da piada é o punch e te leva pra uma situação inusitada, e isso que é o engraçado da coisa. Mas, obviamente, é uma colocação que deixa de fazer um pouco de sentido, porque quer dizer que o cara que mora no Alto Higienópolis, então ele pode ser Viking. O cara de Osasco não pode. Ser Viking, não. Calma lá. Depende. Você até pode ser. Você vai virar praticamente o que a gente chama hoje de pirata da Somália. Exatamente. Isso seria ser um Viking hoje em dia, cara. Exatamente. Você vira um pirata. Tudo bem. O cara quer ser Viking, eu quero saber cadê o barco dele. Primeira coisa. Exato. Por aí. É um pagão até, tipo assim, o cara só pode ser... Ser pirata na internet não te faz um Viking. Olha aí, ó. Não sei, hein? Vamos ver. E é isso que eu queria falar. Então, tipo, a gente assumiu a piada, mas na verdade é muito mais uma questão de... Pra mim, um cara que mora em Osasco, tá se fudendo todo dia no busão, tendo seus corres, com todas as dificuldades, esse cara é muito mais, aspas, viking do que qualquer essa galera aí de Curitiba que se acha neonazi, se acha raça ariana pura. Guerreirinho. Primeiro, guerreirinho. Se você é neonazi, você tá errado, cara. E assim, eu sempre... E acho que eu falei isso, que eu sou um imã de maluco porque eu tenho duas coisas que atraem neonazistas. Número um, eu mexo com um paganismo nórdico, entre aspas, runas. E número dois, sou professor de alemão, né? Então me chegam contatos dessa gente e já chega falando, eu quero fazer aula de alemão porque assim, isso assim, não tem vergonha de esconder. Eu já acho que você tá errado. Se você pensa assim, já tá tudo. Eu não acho que a pessoa tá errada. Eu acho que a pessoa precisa seguir seus sonhos, ela precisa ir pra Alemanha e falar, eu venho da América Latina e eu quero ser nazista. O que que eu faço? E depois levar um soco na boca e repensar todo o seu conceito? Ser presa? Deixa eu melhorar isso. Ela tem que ir pra Alemanha. Opa. Ela tem que ir pra Alemanha, falar que ela é neonazista e veio da América Latina e correr sem preparo no inverno até a Rússia. Uhum. Sim. É importante ela fazer essa etapa também. Quase iniciática. É, eu queria só citar um livro aqui. Tem coisas ali que estão nesse livro que eu não concordo, mas foi um livro muito louco que eu achei assim, pô, estou na rodoviária, não trouxe nada pra ler, estou desesperada. Entrei numa livraria bocadinha e achei um livro que chama Bruxaria na Internet. Eita. Que é o autor, eu não sei se é um autor ou uma autora, me perdoe, mas é Amy Matcha ou Matcha. Eu adorei o título. Então, mas você sabe que é uma pesquisa real como é que o neopaganismo conseguiu se espalhar do jeito que está espalhado neste momento por causa de páginas. Ai, nós temos um Kindred em tal lugar, conheço o nosso trabalho. Ah, nós temos um grupo em tal outro. E como isso foi responsável por esse, um milhão de aspas, renascimento e contato entre as pessoas que praticam isso, né? E como isso foi importante. Porque, na verdade, hoje em dia, a internet é a grande responsável pela divulgação de qualquer ideia. Seja ela boa, seja ela ruim. Uhum. Então, principalmente ruim. Então, assim, é muito interessante isso a gente falar, porque até mesmo o contato com pessoas, às vezes, por exemplo, meu contato com a Ju durante muito tempo foi devido à internet. A gente foi se encontrar pessoalmente, sei lá, uns 3 anos depois. É a mesma situação. Encontrar pessoas que vão compartilhar de ideias iguais às suas, hoje na internet, é uma coisa comum e que vale a pena. Cara, esse podcast só existe, obviamente, todo podcast só existe por causa da internet. Mas, tipo assim, tipo, eu tô falando... Você tá ouvindo a gente e você tá lá na internet, provavelmente. A composição dessa equipe, eu não conhecia ninguém, tipo, ninguém morava em Jacarepaguá. E parece bobo, né? Porque quando você fala bruxaria na internet, parece que é algo que é bobo, né? Que é algo que... Assim, obviamente que existe bruxaria fora da internet. Mas, tipo assim, hoje em dia, se a gente for contabilizar, quanta gente hoje se inicia bruxa por causa de algum contato que teve com informações na internet ou com grupos de internet, do que indo pra uma banca de jornal ou simplesmente nascendo em uma família que tem bruxaria tradicional no sangue. E a gente já levantou isso em mais de uma ocasião. Muito desse tipo, desse neopaganismo, dessas propostas, elas são muito autorais no sentido de que é você ter interesse, você conquistar, você buscar aquilo. Ela não passa por uma oficialização de sacerdócio central. Que, por exemplo, pra mim ser pastor, eu tenho que ter sido sagrado pastor pra não sei quem. É? Em teoria. Em teoria. Então, o cara pode criar o sacerdócio de que o dono da sua igreja. É, o cara pode. Esse é o dogma do rolê ali. Você pode criar essa organização de sacerdócio pro teu rolê. Mas, tecnicamente, você pode, pelo seu interesse, ir atrás, né? Ninguém precisa validar a sua fé, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Se você procura validação pra aquilo que você acredita, isso a porra não é fé. Começa por aí. Eu acho que é muito válido você procurar os seus iguais, entre aspas. Porque aí você pode conversar, trocar ideia, professar sua fé, enfim, se você tá indo por uma religião. Mas não pra te validarem. Ninguém precisa entrar num grupo de estudo, num grupo de magia pra... Não, você é digno, pode estudar magia. Não, todo mundo pode estudar. Tem gente que vai pra frente e tem gente que não vai. Como em tudo. Deixa eu só trazer uma questãozinha rápida. Desculpa te cortar, cara. É só porque vai bater com esse negócio que a Ju tá falando, assim. Que, porém, há uma diferença entre validar, né? E você auxiliar com informação ou você fazer correção. Porque muitas vezes tem alguém que tá lá, né? Falando, ah, e tal. Sei lá, é a pronúncia do O. Como é que é a pronúncia correta? Aí você fala, cara, teoricamente a pronúncia é essa, cara. Você está zoando da minha fé, eu vou pronunciar como eu quero. Tudo bem, cara, pode, não tem problema. Eu só estou trazendo essa informação pra você. Mas não vem me encher o saco, saca? Porque tem também, tem gente que confunde isso, né? Você falar o certo, que é o que o Vinícius estava falando ali, aquilo que é mais sentido como conceitualmente próximo e tal, e o cara se negar. Sim. Que é aquele rolê que a gente teve, por exemplo, de leve, mas sempre tem alguém, quando a gente falou a questão de runa, cara, runa provavelmente não era usada pra ler sorte como a gente tá falando. Negócio, não, era assim, porque meu amigo me falou. Porra do PhD que mora no gelo, viu essa parada e que tá lá e que segue essa caralha há um tempo, falou que não é, e os parça dele, que também são PhD e moram no gelo, falaram que também provavelmente não é. Ninguém tá falando que você não pode usar, cara. Exato. Só que provavelmente não é. Uhum. Só não vim dizer que tua religião é a mais antiga do mundo. É. Ah, nossa, é dos anos 50. Desculpa, cara. Não, eu ia falar do negócio da validação ainda. Um amigo meu me deu um dos conselhos mais valiosos, que é o seguinte, assim, imagina que você segue a fé nórdica, mas você tá sozinho, assim, ninguém no Brasil mais segue, você não tem mais uma pessoa pra te validar, né? E aí você sonha com Odin. Como você sabe que você sonhou com Odin? E ele acabou aí, ele terminou aí. E a resposta, obviamente, era pra ser uma resposta bem pessoal, e eu acho que essa foi a questão que, de fato, me fez perceber isso, me fez internalizar essa ideia, de que não é o outro que vai validar, é a sua experiência que vai de fato validar. Se Odin tivesse sacerdote de cetim verde, como é que fica? Aí eu acho meio complicado. Você vai criticar a fé do amiguinho? Não, eu não vou criticar a fé do amiguinho. Eu vou criticar também. De onde veio a ideia de que Odin usa cetim. A gente tem sempre que lembrar que Loki, ele pode aparecer pra você como com várias caras. Inclusive de cetim verde nos filmes da Marvel. Inclusive de cetim verde no filme da Marvel. Ah, bonito, inclusive. É. Chifrão. Entendi. Então vamos pra uma parte aqui polêmica, que é o seguinte. Quando a gente começou a ideia desse podcast aqui, ele era pra ter uma temática um pouco mais objetiva. E 40 minutos. Relacionadas a essa questão do Azathru. Que até surgiu o título desse episódio, Azathru, Asa Falsa, então eu tô dividido entre esse e um podcast sobre os Ascos. O que pintar no teu feed é isso aí que você descobriu qual foi a minha decisão. Mas que é um lance muito polêmico e tal dentro dos rolês, né? Porque eu particularmente não sei o porquê, porque eu não conheço, mas tem muito dessa galera de Azathru. Aí tem também toda essa parada de, tem grupos que são abertamente neonazistas, esse tipo de coisa. Qual é a grande polêmica relacionada a esses agrupamentos? Então, eu não entendi exatamente o ponto da sua pergunta, mas uma coisa que eu tenho pra falar é nos Estados Unidos tem o TAC, The Azathru Community, você tem esses grupos, né, e recentemente, alguns anos atrás, teve a declaração, todos os kindreds que não eram neonazistas, né, que não eram, assinaram, inclusive o Corvus na época assinou. Então, aqui no Brasil não existe tanto esse problema, porque a gente não enfrenta problema com neonazi aqui, a gente não tá, não é que nem na Europa, acho que... Mas acho que começou a surgir uma galera, mas a própria galera já tá tentando travar e embarrerar essa galera neonazi que tenta se relacionar com Azathru ou com mitologia nórdica ou com paganismo nórdico. É que na Europa é um grupo mais organizado, né? Acho que o Kussa vai saber falar melhor isso, que eu não sei muito bem como é que é a organização do Azathru na Europa, Como é que é uma organização neonazista, Kussa? Poxa! Meu Deus! Oi? Deu a entender quem tá falando? Não! Já deixo claro aqui, eu não sou neonazista. Não, tem nenhum de nós. Cabelo não tinha como ia levar um soco no estômago. A questão é a seguinte, é importante falar isso até porque tá tendo uma questão muito forte agora de imigração de refugiados na Europa como um todo, devido a todas as guerras que estão acontecendo ali no norte da África. E devido a isso, alguns grupos neonazistas estão ganhando mais força na Europa por causa dessas invasões, vamos botar assim, com uma grande aspas. Uma justificativa pro nacionalismo exacerbado. Exatamente. Até porque houve muitas histórias de que imigrantes estão tomando atitudes que não são boas. Estão roubando porque estavam sem comida. Estão estuprando mulheres porque nunca tinham visto aquele tipo de coisa na vida. Começou a surgir uma justificativa para esses grupos começarem a se fortalecer ainda mais. Então, devido a tudo isso, existe hoje uma coisa muito forte que está crescendo, mas ao mesmo tempo, toda essa galera que tá seguindo um paganismo nórdico, esse tipo de coisa, tenta bloquear, de uma certa forma, o uso de runas, o uso de símbolos nórdicos e coisas desse tipo nessa relação com o neonazismo. Infelizmente ainda acontece. Por exemplo, hoje se você tiver uma runa tatuada no corpo, em um local muito exposto, e você for na rua, algumas pessoas vão te olhar, tipo, se elas não te conhecerem, elas vão olhar pra você de uma forma um pouco preocupada por não saber qual vai ser a sua atitude com elas. Inclusive, eu tenho um amigo meu que mora hoje na Suécia, ele tem praticamente todas as runas tatuadas no corpo, né? Ele fez um círculo com runas, e ele falou que, pô, ele normalmente ele sai com camisa, principalmente quando ele vai em local público ou quando ele vai encontrar pessoas que não conhece, porque quando as pessoas olham, elas ficam meio preocupadas, até porque ele é um cara 2 metros, careca, barba, olho verde, ninguém pensa, é daqui. Sim. E aí o cara tem todas aquelas runas tatuadas, eles já pensam logo que ele é um neonazi. Tem esse tipo de preconceito. Aí depois que ninguém começa a conversar com ele e vê que não é, fica tudo de boa. Mas hoje existe esse tipo de preconceito lá e as pessoas tentam tomar cuidado como é o uso dessas coisas. É, se ele tivesse o Schwarzsonna, ou o sol negro, né? Acho que é isso. Não é negro. Porra, negro ia ficar muito doido, né, cara? É. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, pro Bjorn e pro Kussa. Visão Brasil e Europa. O bom senso na comunidade que do paganismo nórdico prevalece ou não? A maioria é neonazi, filho da puta, maluco? Ou são pessoas que estão de boa seguindo sua fé e não fazendo mal a ninguém, nem pensando mal só de ninguém? Só pilhando, roubando e invadindo. Você quer uma resposta simples e direta? Não, quero honesta. Depende de com quem você anda. Isso. Não. Tô falando de prevalecer, de forma geral. O problema todo é o seguinte. Quando eu vejo que o cara é idiota... Desculpa, se você é neonazi, você pra mim é um idiota. Então, Sim. Se o cara é idiota, eu não vou nem me aproximar. Não quero nem ouvir o resto da coisa. É, não tem um senso, né? Tipo, exato. Você não existe? Não. Não, eu tô perguntando da sua percepção. Cara, assim, o problema é que eu conheço muita gente que não é, mas que segue alguma coisa de paganismo nórdico. E essa galera que segue, ninguém é. Eu nunca bati com um cara que era neonazista. Até certo. Porque eu acho que se eu batesse com um cara de neonazista, eu realmente ia bater nele. A galera, por saber que eu tenho essa postura, nunca veio parar perto de mim pra falar uma merda. A única postura correta, inclusive. Punchanada. Obrigado. Porque assim, eu tenho uma percepção muito particular, que pelo trabalho da Penumbra, a gente faz feira, né? A gente monta uma barraquinha e pessoas aleatórias vêm falar com a gente. Enquanto o cara vê lá, por exemplo, um livro de runa sendo vendido, o cara fala, não, porque isso aqui... Aí você vê pelo naipe do cara que, pô, nazi total, né? Não enche o cara de porrada, porque não tô afim de sair rebocado pelas seguranças do local e pagar o evento à toa. Mas... É isso, cara. Eu vejo das pessoas aleatórias que aparecem na minha frente, metade pareçam ser malucos de algum tipo. Mas aí vai também um detalhe. Existe talvez uma questão que às vezes o cara acha que porque é uma editora, ele esquece que existe uma pessoa física ali que ela tem talvez as suas próprias crenças e coisas nesse sentido. Existe um detalhe que é o seguinte, quando você fala com uma pessoa jurídica, você normalmente espera que ela não vai dar nenhum parecer político, religioso, nada desse sentido. É aquela coisa, o cara vai te falar o que ele quiser e ele acha que você vai olhar pra cara dele e vai falar assim, é verdade. Quando você tá falando com uma pessoa física, ou te falar com o Vinícius, eu vou pensar, pô, o Vinícius é discordiano, então eu vou falar uma parada pra ele, ele vai discordar de mim, e foda-se. Então assim, eu acho que tem também um pouco essa parada. E a galera, hoje em dia, aí entra aquela coisa que eu falei do cara ser idiota, é justamente por isso. Porque tipo assim, se eu fosse neonazi e eu fosse inteligente, eu nunca ia chegar abertamente pras pessoas certo. E falar isso sabendo que a maior parte das pessoas não são. Eu não vou chegar... Sabendo que é crime, inclusive, em alguns locais. Exatamente. Você percebe que o cara já não é muito inteligente a partir do momento em que ele chega abertamente e sai falando que ele é neonazi. A menos que ele esteja em algum lugar onde isso é ok, onde isso é permitido e onde isso não dá merda. Que é resumidamente com a galera dele. Né? Exato. Exatamente. Onde ele é encorajado. Outro lugar legal. Só pra comentar. Deixa Tribunal de Nuremberg. Eu vou fazer um comentário aqui porque isso é importante, tá? Inclusive na Europa, principalmente na Alemanha, e aqui a Ju pode até falar melhor se eu falar alguma besteira, você é crime fazer qualquer tipo de sinal ou apologia a coisas nazistas. Então, se você estiver na rua, por exemplo, inclusive teve uma... Faz mais ou menos 6 meses, teve um estrangeiro que foi preso porque estava tendo uma parada contra... É uma coisa tipo um memorial sobre todas as questões de guerras que houve na Segunda Guerra Mundial, né? Todas as atrocidades que o nazismo fez. E um filho da puta pegou, levantou e começou a fazer o sinal de Heil Hitler. E simplesmente, velho, o cara foi preso. Não tem nem conversa. Simplesmente o cara pegou, chegou o soldadinho... Tem as fotos, chega a ser engraçado. O soldadinho chega, baixa a mão do cara e já bota pra trás e já passa algema. Então, o príncipe Harry seria preso na Alemanha. Total. Não pode mesmo, você é preso. E o corre processo muito feio. Eles não estão nem aí se você é gringo ou não. Vai recair as mesmas coisas sobre você. Mas não tava rolando esse papo? Que assim, obviamente a gente hoje vive num mundo muito... A gente vive num momento muito complexo do mundo em que você tem grandes questionamentos relacionados à democracia. democracia, muito dessa coisa desse nacionalismo, alt-right, coisas nesse sentido, né? E aí tá ressurgindo isso na Alemanha. As notícias são meio... Na realidade, não é que está ressurgindo. Nunca foi apagado. Foi escondido. Antes as pessoas se escondiam. Hoje elas não têm mais pudor de falar que elas são neonazistas. Isso não quer dizer que você não vá preso. Vai preso sim. Ainda hoje é crime. Eu acho que sempre será. Existe toda uma discussão, inclusive hoje, de que estamos afrouxando demais. O alemão, inclusive, tem uma discussão de estamos fazendo humor demais com isso. As pessoas vão começar a levar isso muito no ha-ha-ha. Inclusive tem uma certa... Não é um limite, mas há, por exemplo, em programa humorístico, de se falar sobre isso. Porque o alemão não quer que isso se torne uma piada. Ele quer que continue sendo o tabu que é. Quando você chega pra um alemão e fala, ah, e aí, mas e o nazismo, hein? E ele fala, mas por que vocês gostam tanto de falar isso, apontar pra gente ser um merda? Eles têm consciência, né? As novas gerações, não tanto, mas as antigas, se sentem muito incomodadas com o assunto. E se sentem culpadas. Até uma certa geração, a pessoa levou a culpa, né? Então, por isso que tá se discutindo hoje sobre o quanto isso pode ser piada, o quanto a gente pode fazer comédia com isso. Outra noção histórica que eu acho que é importante é que os principais trabalhos de psicólogos tratando tanto vítima quanto colaboradores do nazismo, que os dois se fuderam também nesse rolê, foi principalmente com os filhos das vítimas e dos colaboradores. Porque como aconteceu imediatamente, quem sobreviveu ao holocausto só queria sair dali, entende? E o nazista que estava trabalhando, puxando a alavanca que soltava o gás, ele falava que era só o trabalho dele. Então, o trampo de restauração psicológica, de trabalho, de terapia, foi feito com os filhos, porque já tinha rolado o julgamento da história, né? Já tinha rolado a história, entender o que era, encontrar forno, achar a parada, ver o que foi. E aí, a questão da culpa, da compreensão daquilo, caiu sobre os filhos, que é essa geração que você tá falando. Exatamente. Inclusive, tem, né, o pessoal conta nos livros de história que, assim, as pessoas que viveram essa época dizem, ah, eu não sabia que aquela fumaça que saía daquela chaminé eram de pessoas queimadas. Os filhos já sabem e pedem desculpa. Essa é a diferença entre uma geração e outra. Então, teve muita gente que falou, não, eu não sei o que é isso, não sei o que se tratava, eu estava vivendo a minha vida. Já os filhos pedem desculpa. Meus pais sabiam, sim. E se você acha que ser nazista é legal, eu recomendo você ir, principalmente na Polônia, tem a coisa dos campos de concentração, você dá um passeio por lá e você vê se você consegue sair de lá. Mas aí o cara vai falar que aquilo ali, na verdade, foi montado pela ONU. Nunca existiu, cara, o holocausto. Eu só vou mandar mais uma, assim, bem simples. Se você é um cara que tá curtindo a cosmogonia viking, né? A parada do nórdico, se você tá curtindo as runas, se você tá curtindo a parada nórdica e por aí vai, a forma como o nazismo operou, ela é simplesmente covarde. Se você acha que qualquer um das suas divindades nórdicas estava ali apoiando aquilo, então, cuzão. Além dessas polêmicas relacionadas à neonazi, tem mais polêmica relacionada às trans? Treta entre os grupos. Rola muito? O pessoal se odeia? Fala, não. Aquele cara ali... Não, porque assim, senão não faz sentido ser kindred, cara. Não, como é que pessoa você de um kindred não, e odiar o do outro. Kindreds, cara, olha só. Eu vou falar de outro. Eu vou falar uma coisa. São pessoas. São pessoas, então, velho. O que rola são é muito... Exatamente. São pessoas. Assim, rola boato. Cara, é pessoa. Aí é aquela coisa. Ah, pô, fulano falou isso. Uhum. Ah, Beltrano falou aquilo. E aí é foda, velho. Porque, tipo assim, aí neguinho começa a se doer sem nem saber se a história é verdade ou não. Tem esse tipo de coisa. É o que eu tô falando, cara. É pessoa. Se quiser saber de treta mais que telemita. Já que é pra levantar polêmica, vamos levantar polêmica. Agora sim. Agora, porra, tira até a cueca, vai. A gente tá falando, e foi o que eu falei, são pessoas. Uhum. Pessoas idiotas. Nesse caso, não tô nem falando da galera neonazista, mas pessoas idiotas existem em todos os lugares do mundo, em todas as sociedades. Sim. Então, tem aquela galera que, o que eu sigo é certo, e se você não seguir o que eu sigo, se não for do mesmo jeito, se não for com os mesmos rituais, da mesma forma, usando o mesmo hidromel, usando o mesmo tipo de pão, você está errado. Existe esse tipo de coisa. Por exemplo, eu passei por isso. Talvez um dos motivos de eu não ser Azatru hoje é porque a galera queria cagar regra na minha espiritualidade. Eu falei, o nome disso é dogma. Uhum. Então Azatru é cagão de regra, isso você tá querendo falar. É isso que o Coisa falou, hein? Eu tô brincando, vai. Mas entendi. Eu tô falando isso. Não, na verdade, eu não sou cagão de regra e não tô falando que Azatru é cagão de regra. Na verdade, tem pessoas que, independente de que religião sigam, são cagões de regra. Então, assim, isso existe no cristianismo, isso vai existir no Azatru ou no paganismo nórdico, isso vai ter... Na Nova Roma. Qualquer coisa, velho, vai ter uma galera que vai querer cagar regra. E a parada é a seguinte, velho, a minha espiritualidade, eu quero mais é que você se foda. Make sense. Palminhas diplomáticas. Então, assim... Nesse sentido, hoje, talvez o fato de eu não ser asa true foi exatamente esse fato. Eu cheguei pra uma galera, comecei a conversar com a galera, só que eu estudo magia, porra, com paradas de hermetismo, eu cheguei a estudar tarô, eu cheguei... Aí depois que eu comecei a virar o meu rolê pra uma coisa mais de paganismo nórdico. E aí o que aconteceu? Ah, não, se você estudou tarô, tu tá errado. Ah, se você estudou hermetismo, tu tá errado. Ah, se você tem conhecimento de qualquer outro tipo de mitologia, tu tá errado. Eu quero trazer até o oposto. Não, eu só trago o contraponto de Odin. É, desde quando Odin seria um deus que ia se limitar a uma coisa só? Onde que Odin demonstra esse comportamento? Não, ele quer mais é que você expanda. Então, só o cara chegar e falar, não, porque você estudou tarô, tá errado, isso já é ridículo. Isso já não ressoa com o Alcetru. É que tem também a contraparte, né? Tem o outro lado, que é aquela galera que leva ao pé da letra, né? Mas por que eu vi que esta runa está associada a esta carta do tarô? Então é isso. Você fala, cara, associações são associações, elas são livres, não necessariamente essa é a regra. Pode ser que tenha, pode ser que não, vai com calma. Na verdade, assim, esse tipo de coisa é muito mais uma facilitação pra você que tá querendo aprender. E se eu tenho conhecimento de tarô e eu quero aprender runa, eu vou falar assim, olha só, o Hagalaz é muito parecido com a ideia da torre. É o quê? Aquela quebra, é aquela porrada que tu leva pra tu acordar. Beleza, mas é a torre? Não. Não. Então assim, essa aqui é a parada. É você chegar e você usar de facilitações, de coisas, de conhecimentos prévios, pra que você consiga adquirir mais conhecimento. O que é a fé nórdica? A fé nórdica, acima de tudo, é ver os deuses como família. Você não fica pedindo coisa pro seu pai, sabe? Se você ficar pedindo dinheiro pro seu pai, uma hora seu pai olha pra você e fala, porra, mano, você não faz nada, vida? Só fica pedindo dinheiro? Então, os deuses é a mesma história. E você não vai ficar pedindo coisa pros deuses. Você vai tratá-los como se eles fossem realmente a sua família. Então você vai honrar o nome deles. Você vai conversar, você vai pedir conselhos. Pedir bons ventos, né? Acima de tudo. Então eu acho que a gente detectou lá em 2015, 2016, que era bem no começo, muita gente que tava se aproximando da gente vinha do cristianismo. De qualquer coisa do cristianismo. E essas pessoas vinham com aquela noção de que existe um Deus lá em cima guiando a minha moral. E a gente trabalhava muito com essas pessoas, né, no sentido de, olha, não, calma, você não tem uma moral pra seguir. Não tem pecado, não tem mais essa noção, você não tem errado pra seguir. Você tem que entender que as suas ações têm consequências. E a gente foi trabalhando isso até levar de fato que os deuses são uma família, eles não vão julgar suas ações. Não, quem julga suas ações é você mesmo. Os deuses, eles estão ali só assistindo. No máximo, eles vão rir. No máximo, eles vão rir ou tirar um sarro da sua cara. Então não é isso, eu só atiro quem mata é Deus? Nossa, ok, ok. É o contrário, Deus me dá arma e eu que atiro. Bichão, eu já ouvi essa ao vivo de um... For real. Sério? For real, cara. Nossa. Eu namorei uma mina que a avó dela era agiota e o tio dela, cadeirante, era quem cobrava. E Oi? Ele mandou essa, velho. For real. Da cadeira de roda, cara, mas na mão, apontando pro cara. Foi uma coisa que você falou, mano, o que tá acontecendo aqui, cara? Uhum. Uma vez eu tava conversando com um cara que é Azatru, que o nome dele não deve ser mencionado porque ele é muito chato e eu não quis convidar ele pra participar desse episódio. Beijão. Mas o lance é o seguinte, ele falou, eu fiquei perguntando pra ele insistentemente, talvez eu tenha sido chato da história, porque eu tava perguntando, tá, prática mágica dentro desse rolê de espiritualidade nórdica, como que é? E o cara insistia em falar, não existe prática mágica na espiritualidade nórdica, o que existe é você vive a magia o tempo todo. Eu, tá, foda-se, de merda, cara, e bater um tambor e matar é um bode, como é que funciona? Seidor, Seidor é o quê? É, então. O que acontece é o seguinte, vamos lá. Galdor é o quê? Quando você começa a pegar essa coisa de, principalmente de Azatru, eles vão normalmente puxar muito pra uma coisa de reconstrucionismo. Uhum. Então, basicamente, eles vão falar o quê? Você tem que pegar e tentar viver a religião da forma que ela era vivida pelos caras naquela época. O problema é que isso é perigoso, né? Tipo, não um é livro falando não sobre... Não vai dar certo. Na verdade, você não está lá. Nenhum livro, não tem hoje, nenhum livro que fale... Os saxos gramáticos, né? Não tem nenhum livro que fale... Não. Tudo sobre como os caras viviam. Pelo Mas seguinte... Mas se vê o inglês na rua, tem que partir pra cima, né? Na hora. Tem que roubar tudo dele. Então, se for exatamente. Sueco, corre que é berserk. É! O que acontece nesse sentido é o seguinte. Todos os livros que a gente tem hoje que falam sobre a cultura nórdica foram escritos posteriormente da era viking e passaram pela mão de bons escopistas. Jesuitinha. Sim. Jesuitinha então, tipo mexendo. Assim, a gente tem hoje uma fonte que a gente não pode dizer que ela é 100% fidedigna. E isso é um problema? É. Aí o cara quer falar, ah, temos que viver como os caras viviam. Beleza, como os caras viviam? Ah, tá ali nas sagas. Ok, mas passou pela mão dos padres. Você consegue dizer pra mim que tudo aquilo ali tá correto? Que a poesia rúnica que vira e fala lá, Lorde, Senhor, tá correto? Exato. Cristo. Entre parênteses, existem inclusive nessas cópias muitas observações e notas tirando o sarro do que está escrito. Quando o cara não modificou o próprio texto colocando, e a gente já falou isso no Bifrost, né? Cristo no meio do poema, você fala, ué, como assim? Choque de egrégora, né? Quando não houve alteração do próprio texto, existe um monte de notas de rodapé zoando, real, falando assim, kkk, olha esse negócio, que ridículo, entendeu? Mas onde tá Cristo é só trocar por Balder, tá tudo certo. Kkk, esse cara mora em Osasco, o que ele tá falando? Pô, mas pra trazer uma... Você gosta de polêmica? Pra trazer uma... Eu não gosto, não. Eu só gosto de audiência. Mas, ó, na primeira frase da Edda em prosa... Detalhe, a Edda poética é o compilado dos poemas. A Edda em prosa é o Snorri Sturluson tentando descrever o que tá acontecendo nos poemas e acrescentando algumas coisas. Eu não entendi absolutamente nada do que você falou, mas eu gostei muito. Continue. Tá. A primeira frase... Não a primeira, mas uma das primeiras coisas que ele fala na Edda em prosa é... Ó Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. É a primeira coisa. Começa assim. Ó Deus Todo-Poderoso criou o céu e a terra. What? E detalhe, pior de tudo, o Snorri, ele compara, ele tenta explicar o que aconteceu nos nórdicos, ele tenta racionalizar, assim, ele faz um esforço pra isso, e ele começa a falar de Troia, de que na verdade existia um Tror, que era de uma família de Troia, que migrou ali, que subiu ali pra Suécia, e eventualmente acho que ele teve um filho, que era o Gylfi, que foi confundido com Odin, mais pra frente, então por isso que existe um Odin físico e um Odin mitológico. Essa é a história do God of War. É? Não. Eu joguei. Não, mas é o grego que foi parar no... Nossa! Né? Nossa! Em Barreiro, Vinícius. Eu já mandei aquele spoiler em outro episódio, não vou mandar aqui não, mas vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados que o boy... Não é boi. Boi. Mas já foi outros bichinhos. Enfim, a ideia é mostrar que mesmo o Snorri tentando fazer um negócio fidedigno, ele ainda tenta racionalizar o que está sendo trazido na mitologia de fato. Isso. E eu acho que racionalizar é um termo um pouco infeliz nessa questão, porque, tipo assim, ele está tentando traduzir, adaptar para o que ele acha que faz sentido. É o parâmetro, sob o parâmetro dele. É exatamente o que a gente faz hoje no reconstrucionismo. Com a diferença que a gente tem mais informação teórica. E a gente tenta aplicar alguma forma metodológica para a contaminação não ser tão desgracenta quanto essa. Mas a gente acaba fazendo isso. Então, o que, que você faz? Você critica, assim como eu espero que, sei lá, daqui X anos, ou X dias, talvez dure menos, alguém ouça os nossos programas e levante as críticas aos pontos que a gente está colocando aqui. Porque é isso que levanta, tem que não feito. Tem crítica a ser feita nesse programa. Esse programa tá perfeito. Tá bom. Mas então, tem prática mágica? Como é? Tem. Inclusive, tem diferença da prática mágica masculina pra feminina. Conta mais. Fala aí mais sobre isso. Que eu não sei tanto da masculina porque eu comecei a estudar mais o Seidor ultimamente. Mas pelo que eu entendi, existe o Galador. Galador é a magia através da fala, né, do cântico, né? Não só do canto, mas... Porra, eu já vi esse Skyrim. Fuz rodar, né? Não deixa de ser. Não deixa de ser. Skyrim, essa coisa é baseada no Galador. No Galador. Sim, exatamente. Skyrim é baseado. Vocês acham que eu falei de sacanagem? Eu falei sério aqui. Vocês estão tirando sacanagem, né? Pô, vocês são muito otários. Continue. Enfim, existem diversas formas de Galador. Conheço poucos, pra ser sincero, que é praticamente uma meditação guiada. Vou dar um exemplo. Cada runa... Quem for ao curso de runas terá essa vivência, pois cada runa tem o seu Galador. Então você pode fazer a meditação da runa fazendo um cântico através dela. Aí você não vai precisar ouvir o Vardruna pra poder entrar em gnose. Você pode autocausar. Exato, mas é isso. Mas olha só, se você ouviu o Vardruna, o que eles estão fazendo é isso. Botaram os instrumentos doidos ali pra... Sim. Né? Mas é isso. Sim, mas é. Inclusive, tem muitas das músicas que são nomes de runas porque são exatamente isso. E aquela mina branquela que canta o Ariel também canta junto na frente da caverna. Mas continue. E a prática feminina? Prática das fêmeas. Então, a prática mágica nórdica é muito xamânica, no sentido de, número um, a gente tem o Galdur, você entoa certas vogais ou encontros pra você entrar em gnose. Que toda prática xamânica tem canções de poder. Perfeito. O próprio Odin é um psicopompo, né? Exatamente. Você tem o Zaidr, ou um milhão de outras pronúncias que existem. Esse é real mesmo o que hoje a gente, na tentativa de descrever, que seria o xamanismo puro do nórdico. tá? Então você vai usar os mesmos itens, os mesmos caminhos que um xamã usa pra você entrar, número 1, em gnose e número 2, em vibração e consonância com o que tá ao teu redor. E acessar outras coisas, tá? É, eu gostaria de trazer assim Seidr era um tabu dentro da sociedade. Dentro de qual sociedade? Da sociedade escandinava. Seidr era a magia por trás. Não era a magia oficial. A magia oficial era do Goldi, do sacerdote. Você recorria a ele como você recorreria a um pastor. Sei lá, não sei como era na época, cristianismo. Então era uma magia de rua. Isso, o Seidr é quando você já não tem mais escolha. É vela assim. Preta. Isso, é e a magia da esquerda. E adivinha quem é que fazia? As mulheres. Exatamente. Que é o que eu espero que eu E agora eu posso faça. Fazer um acréscimo aqui muito interessante? Manda aí. Tem várias histórias que Odin foi aprender isso, foi ridicularizado e ele falou... Loki zoava com a cara dele. Isso. E ele fala, foda-se, eu vou aprender isso porque é conhecimento. Essa porra que funciona, né? E detalhe, essa polêmica, ninguém entendeu até hoje o que significa Odin ser ridicularizado por praticar Seidr. Um linguista que eu estudo bastante, ele traz a hipótese de que é porque durante o Seidr, você se coloca numa posição passiva. E que, exatamente... Entre muitos coelhinhos, muitas aspas. E que por causa dele se colocar nessa posição de receber algo... Ah, não, porque homem... Não, você não pode fazer isso. Comer o cu do Odin? É isso? Não disse isso. Eu e o Kusa tem uma história com o Thor, já que... Thor... Zoar o Odin, Thor vem junto. Ah, não. Foi muito... Parabéns pelo cu. Então, por que que... De onde vem essa informação de que você precisa estar receptivo? Por quê? Porque o Seidr, ou Seidr, consistia em... Você tinha um instrumento musical. Através desse instrumento, do tocar desse instrumento, você entrava em transe, agnose, whatever que você queira chamar. E quando as sacerdotisas, entre muitas aspas também, estavam neste processo, elas recebiam muitas mensagens e isso era passado depois. A história diz que elas se contatavam diretamente às Nornes. E por que serem mulheres? Porque mulher entende mulher. Vai entender a mensagem que as outras passaram. Só porque a gente não fala no Bifrost, explica quem são as Nornes. Porque de repente quem tá ouvindo se perdeu agora nessa história. Na mitologia, perfeito. As Nornes são 3 mulheres, tá? E a gente pensa... Que é os nomes... Por favor, diga os nomes. Urd, Verdand, Skuld. Nesta ordem que o Björn citou, é a mulher que representaria o passado, o presente e o que está por vir. O que eu acho mais bonito sobre questão de destino na mitologia nórdica é que essas 3 deusas, elas eram tecelãs. Não quer dizer que você não é um fio, você é um tapete, você é uma trama complexa. Elas reservam para você vários caminhos, porque um tapete, ele não é um negócio linear e não é uma cobrinha, é um negócio grande. Então, elas estão tecendo a vida e você e o fiozinho, em algum momento a gente se encontrou um fiozinho, conheci o Andrei, enfim. Elas tecem pra você várias opções e você trilha a que você escolhe. Não é que o seu destino está traçado. Você tem 1 milhão de opções, mas tem. Só que conforme você vai vivendo, você vai tomando escolhas e você vai trilhando fiozinhos nesse tapete. Por isso que eu acho tão bonito a questão de destino. Para o nórdico, né, ele não é que, está traçado, escrito nas estrelas, você vai ser tal coisa, vai fazer tal coisa, vai morrer de tal jeito. Isso é o que é o bonito, né? Então, as Nornes, elas são responsáveis por tecer este tapete, mas elas não são responsáveis pela sua escolha. Você tem uma série de questões, tem gente que tem mais escolha e tem gente que tem menos escolha, conforme a encarnação, mas enfim, você pode escolher o caminho que você toma. Quer dizer que não tinha meritocracia nem com as Nornas, olha aí que louco. Não, até porque a sociedade nórdica não permitia a escalada. A escalada social não existia na sociedade nórdica. Existiam 3 classes sociais, inclusive isso se encontra no poema Rigstula, que é um poema sobre Heimdall, quando ele meio que cria essas 3 classes sociais, aí você percebe que você nasce numa classe e acabou. Você não... Ou você mate o rei. Fica a dica aí, matem os reis. Sempre pode matar o rei, tá liberado matar o rei. É, se você conseguir chegar perto do rei... Mas aí é um problema pra depois, né? É, então... Essas mulheres que praticavam o Seidr ou o Seidr, elas eram, ao mesmo tempo, muito respeitadas, mas quem as procurava era embaixo do pano, porque como, né, os meninos já disseram... Mas próprias Nornas, essa descrição, né? Elas eram temidas e tudo exatamente, mais, né? É porque você tá mexendo com destino. tu tá mexendo com o teu futuro. Tá mexendo e não com só com o teu. Tempo, tu tá mexendo, né, com uma cacetada de gente. Exatamente. Então é uma coisa que, tipo, tanto é que elas ficavam na raiz de Yggdrasil, velho. Eu ia falar isso. Não é uma parada fácil de tu chegar lá. Não é qualquer um que chega. E legal, tu chega lá, e aí? Tu vai falar o que pra ela? Chora. Inclusive, deixa eu mandar uma pros magistas da galera aqui. Você, magão da porra, tem uma coisa que várias escolas de magia acabam esquecendo nesse sentido, e às vezes quando lembra não encara da mesma forma. Bom senso. Também. Isso aí, porra. Isso aí, tá. Tem uma segunda coisa menos importante que essa primeira que o Andrei falou, que a galera vive esquecendo. O próprio pessoal da Cabala normalmente esquece isso. Usa a Cabala como uma forma de organizar intelectualmente o rolê. Tematizar. Mas não é só isso. A Árvore da Vida, a Yggdrasil e várias outras coisas são Axis Mundi. São uma estrutura central pra você, é um metrô da existência pra você dar rolê entre os mundos, entre buracos de consciência diferente, entre formas de percepção suficiente. E, por exemplo, eu preciso falar com o tempo, no lugar onde não tem tempo. Com o passado, com o presente, com o futuro. Eu preciso ir na raiz da Axis Mundi, que é da onde vem. Que é o rolê da onde estão as nornas. Então isso é uma coisa que eu acho que a galera esquece. Esse eixo principal. Você não é magão porque faz sigilo e porque toca punheta pra servidor, não. Explora o rolê aí, caralho. A Axis Mundi tá aí pra você, sobe, desce, vai pro céu, desce pro inferno, sei lá como você chama essa porra. Vai pro submundo, vai pra cima e dá esse rolê. Isso eu acho que é muito importante e tá ligado ao princípio da cosmovisão, né? Que você tem que explorar esse rolê todo. Acho que o Jin é o grande cara que deu rolê por todo canto. Sim, é o grande psicopompo. Bateu em todo mundo, inclusive. Em todo a ponta mais alta, a ponta mais baixa. Odin e Loh. Perfeito. Inclusive, mais uma polêmicazinha, assim. Dizem... Tem uma pequena teoria que ela não é muito bem fundamentada, então eu vou trazer ela realmente bem paralela, que é que Odin e Loh, que na verdade são duas faces da mesma moeda. Porque se você acompanhar meio que a construção dos poemas, eles estão mais ou menos em ordem cronológica. Mais ou menos. Não é certo falar isso que eu falei, mas... A ordem cronológica boa é do livro do Neil Gaiman. É, mas você consegue perceber que o Loki demora muito pra aparecer. Ele não é citado em alguns poemas, e quem tá fazendo o papel de trickster é Odin. Na Hörbaerljóð, que é a discussão entre Odin e Thor, Thor não percebe que tá discutindo com Odin, mas Odin sabe que tá discutindo com Thor. E aí essa discussão, ela vai pro pessoal até o ponto de Thor mandar Odin se fuder. Praticamente, assim, Thor fica puto com Odin, nesse ponto. Então Odin, ele aparece como trickster. Mas Odin se fantasia de égua, engravida e o cacete, ou? Mas se fantasia de mendigo pra pedir abrigo pros outros, né? Não, e tem, é tem o Bolverk. É o Gangleri. E tem mais outro rolê, né? Que não é... O Odin, ele não é imutável, né? Ele tem várias etapas do rolê, né? Você tem o Odin velho, sabe? Você tem o Odin guerreiro. Você tem o Odin explorador. Você tem o Odin com fome de saber. Você tem o Odin que tem uma treta com o Njord, que é o Odin dos Vanir, entre muitas aspas. E você tem esse Njord cravando um machado na porta de Odin, dizendo, com esse machado eu vou te matar. Então você tem essa guerra entre esse cara. Você fala, como é que o Deus da Sabedoria tem essa briga pessoal? Entendi. É essa que eu acho que a galera não... Às vezes a gente peca por achar que é como se fosse, na religião cristã, que os santos são imutáveis, né? Deus é imutável, Jesus é imutável. Nasceu aquele moleque insuportável metendo louco no sábio, no templo, manja? A gente acha que é aquilo e ficou aquilo pra sempre. Então não, eles têm uma trajetória. Falar uma coisa curiosa agora, que é o Vani. O Azathru é o cara que acredita, tem fé nos Aesir. Ah, existe Vanathru. Então, qual é a diferença na prática? Cara, eu nunca vi alguém que fosse... Porque assim, no meu entendimento, e me corrija se eu estiver errado, claro, o cara que acredita nos Aesir, ele, por tabela, acredita nos Vanir. Então, porque tudo parte da mesma mitologia. Não tem como eu acreditar em metade da parada. Olha, na prática, eu nunca vi alguém que fosse só Azathru ou só Vanathru. Sempre acaba sendo um pouco uma mistura dos dois. Eu acho que se fosse só Azathru, você não teria... Meio que não teria freia, né? Posso tentar explicar isso? Porque é o seguinte, eu sou especialista do jogo God of War. Tá bom. Bonitinho. Brincadeira. Mas assim, deixa eu tentar explicar isso. Vai. E aí vocês me complementam e me corrijam. Mas é que existem essas duas classes de deuses. São dois grupos de deuses. Os Aesir e os Vanir. Exato. Correto? E o que dá a entender... Eu já vi alguns textos sobre isso, que estudos indicam que, em dado momento, eram duas mitologias diferentes, em dado ponto da história, se mesclaram, e que quem ganhou foi a galera que acreditava nos Aesir. Tanto que os Vanir são meio que subjulgados pelos Aesir. Por exemplo, o Odin, ele seria um cara que, tipo assim, a Freya se casou com o Odin, ela é dos Vanir, ela se casou pra... Ela não se casou. Não se casou, tá. Não. Me explica essa história. É então, mulher esperta. Não tem como explicar. Porque assim, primeiro que ninguém sabe dizer com exatidão pra você se Frigg e Freya são a mesma ou não são. Ah, é verdade, tem esse rolê também. Começa por aí. Aí quando chega nesse rolê, você já... E aí? Se você não consegue explicar se são a mesma pessoa, você não consegue dizer com quem ele casou. Você exatamente invoca e tira a dúvida perguntando. Exatamente. Pergunta pra ele e vê o que ele te responde. Keller, é por bom. Favor. Porra, acabou com o carro. Da mesma forma que você fez, eu lembro do trabalho de Thor? Puta. Então, cara, agora vai lá, assim, faz codinha agora. O cara vai falar assim, você me chamou aqui... Pra saber com quem eu casei. Fofoca. Isso mesmo. Gente, eu já tenho... Fofoca. Então, já tem trampo pro Codin, que eu só pude mexer com as porra das runas de osso depois de terminar um rolezão, Codin, que até hoje tô entendendo o que foi aquilo, tá bom? Mas ó, a real dos... É, Servani, isso que você falou tá bem certo mesmo. E eu já vi gente falando que os Vanir, eles lembram muito os Sami, acho que essa é a pronúncia, que é o povo do norte da Noruega e norte da Suécia e predominantemente Finlândia. Então, pelo que eu entendi, parece que Sami e Vanir são próximos, pra não dizer a mesma coisa. E aí ocorre esse balanço mesmo e os Æsir acabam prevalecendo, né? Pra quem tá caindo de paraquedas e só viu a série dos Vikings, o pessoal da Finlândia é aquele que usa o chapéu esquisito e fala outra língua. Obrigado, eu tô contextualizando aqui pro nosso ouvinte. Finlândia era aquela banda Korpiklaani. Aquela banda da Finlândia. Pra quem conhece as bandas pagãs. Você pode fazer um rolê do desenvolvimento das tribos locais através das bandas, né? E assim, vamos combinar. O que é o mundo a não ser... Várias bandas de metal. Também. Mas enfiar goela abaixo do outro, a minha crença, que vai mais válida que a sua. Então esse lance de canibalizar, né? O... Tropofagia, né? É, tipo, é normal, ok. Normal. Eu acredito muito nessa teoria mesmo. Tem um estudo que eu, por exemplo, das valquírias, que eu tava vendo que antigamente as valquírias, elas faziam parte de uma sociedade muito mais matriarcal, por isso elas tinham um papel tão importante dentro da sociedade nórdica. E depois, quando essa sociedade foi se tornando patriarcal, foi quando as histórias começaram a se tornar com valquírias se casando com deuses. E antigamente elas não tinham esse papel de, eu sou a esposa de deus. Antigamente elas tinham uma função que era aquilo, e que alguns estudos indicam que conforme essa sociedade foi mudando a forma deles verem a própria mitologia e foi criando em cima disso. E perfeito. Você não tem valquíria da guarda, tá? Não é um anjo. Nossa, não! Não é um querubim. Não, valquíria não é uma criatura que você quer ver tão cedo na sua vida. Teoricamente... Quem jogou God of War sabe disso. Teoricamente, anjo também não é uma coisa legal, né? Nossa, sim! Eu nem joguei, mas eu vi uma pessoa tentando bater. Eu matei a primeira e arreguei as outras. Caralho. Então, eu peguei a líder e tive que colocar no modo fácil pra ganhar o troféu. Caralho. Não tenho vergonha de falar. Então, mas isso que você falou é muito verdade, inclusive, vendo essa coisa cronológica dos poemas, lá vem mais polêmica. A gente vai vendo Loucacena, por exemplo, muitas vezes Loki se referindo às deusas como promíscuas. E aí você fala, poxa, peraí, quer dizer que existia um conceito de promiscuidade na sociedade nórdica? Calma lá. As mulheres eram livres tanto quanto os homens. Elas podiam pedir divórcio. E, engraçado, parênteses, esse divórcio podia ser pelo tamanho do pênis do marido. Ela tinha que anunciar em praça pública. Motivo justo. Thing, ela tinha que anunciar porque o motivo do divórcio. E aí elas cantavam, don't want no short dick man. Na Xuxa. Pra galera positivista... Dizendo que a gente tá muito melhor, o disquite oficial no Brasil só foi em 1977. Chupa. Mas as mulheres podiam pedir divórcio, inclusive era mais comum a mulher pedir divórcio do que o marido, e esse divórcio podia ser pelo tamanho do pênis, por satisfação sexual, ou simplesmente porque ela virava e falava, olha, eu dei o dote, que é o requerido, ele gastou tudo, não retornou nada, eu quero meu dinheiro de volta e eu quero minha liberdade, não quero mais casar com esse sujeito. E ela anunciava isso na Thing, e a Thing decidia. Ponto. A mulher recebia o dote de volta. Sim. O cara tinha que se endividar pra pagar. Hoje em dia, arqueologicamente está correto de que mais da metade dos túmulos vikings são de mulheres. De mulheres. Perfeito. Né? Porque na sociedade nórdica não se valorizava o homem, se valorizava o conceito de masculinidade. E uma mulher que apresentasse, Drangskaper, e uma mulher que apresentasse esse conceito, ela era igualmente valorizada e respeitada simplesmente porque ela tinha esse comportamento. Não era que ela era mulher ou homem, não. Que é o comportamento de guerreiro, de vai pra frente, vai lá e faz. É, que... nas palavras do linguista, é badass. Né? O equivalente é um badass. Exato. É difícil traduzir Drangskaper pra... Devia ter vários homens que não eram badass. Também, porra! Como é, porra. Né? Exato! Porra. A cidade nórdica não era feita só de guerreiros, tanto que Helheim, quem ia pra Helheim? O né? Gente, se tivesse só guerreiro, tinha runa que falava de plantar, colher. Porra, você vai ficar guerreando? Como que você vai sobreviver no frio? Perfeito. Só arrombado. Você bota os escravos estrangeiros pra colher. É como se tivesse sobrando, né? Nossa, eu já perdi porque eu comecei a falar disso. Ninguém sabe. Velho, ninguém sobre a gente tava falando sobre mitologia, e a gente tava falando sobre os Aesir e os Vanir. Valquíria, verdade. Valquíria. Aí eu vim justamente trazer isso, que faz muito sentido isso que você falou, eu tô corroborando sua afirmação, mostrando que, de fato, a mulher na sociedade nórdica, ela era tão respeitada quanto os homens. Pega a Laxdœl, a saga, pra você ver, que é uma das sagas mais famosas, o quanto, logo no começo, uma mulher não é respeitada. Na Laxdœl, a saga, escrita, sei lá, em quantos 800 lá na Islândia. É bem bonito ver essa questão de como era o gênero na sociedade. Pessoas confundem Valhalla com céu e Hel com inferno. Lembrando que Hel é de onde surgiu a palavra Hel. É o nome da deusa, Hel. Só isso. É o nome dela. E o reino dela iam as pessoas que não morreram em batalha. Morreram de doença. Doença ou... De velhice. Velhice. É, sim, frio. Era isso. Pronto, acabou. Só que não tem aquele conceito cristão de que, eu vou para o inferno onde eu irei sofrer pelo resto da eternidade. Só tava lá. Exatamente. Quem era condenado desse jeito, bem raro isso. Pelo que eu entendi, você ia ser devorado por Nidhogg, a serpente dragão que não tem uma tradição específica, que fica roendo as raízes de Yggdrasil. Era, inclusive, um grande vou ou não vou, quero ou não quero, churastei ou churagou, para o guerreiro. Perfeito. Porque o guerreiro ou a guerreira pensava assim, é uma honra ir para Valhalla, pois Odin, eu sou um guerreiro tão foda que Odin me escolheu para fazer parte do exército dele. Ao mesmo tempo, eu sou tão foda e eu vou morrer agora porque Odin me quer no exército dele, mas eu vou morrer agora, viado. E eu vou morrer. Então era uma coisa assim, vou morrer é muito honroso, pois vou para Valhalla. Caralho, Odin me escolheu, fudeu. Uma natureza morria. De conflito. É um conflito. Ser guerreiro e ser guerreira é um grande conflito. Agora, ainda tem um outro ponto, né? Que é o seguinte, nem todo mundo que morria com honra em batalha iria para Valhalla. Sim. E isso que é o mais interessante de tudo. Boa. Porque todo mundo... Ah, é? É. Tem o que acontece é o seguinte... Quando... Esse tem pau pequeno, não quero aqui não. Na verdade, seria o contrário. Porque o que acontece é o seguinte, exatamente. Quando chegava as almas lá em Asgard, quem primeiro escolhia 50% dos guerreiros era Freya. Beijo. Eita. E aí ela falava assim, não, 50% é meu e o resto vai pro Jim. Tipo assim, essa coisa de, Valhalla quando eu morrer? Então, cara, depende. Mas o que a Freya fazia com esse guerreiro aí? Ela é a mesma coisa que o Odin. É a mesma coisa que o Odin. Só que... Festejava. Cuidado com o meu coração, agora deu uma palpitada muito forte. Ela simplesmente construiu um exército pra proteger ela. Foi muito claro pra mim. Folkvanger. É que o Odin não exatamente pega um exército pra proteger ele, não. O Odin quer reverter o Ragnarok. Ele não quer morrer no Ragnarok. Ele simplesmente não quer. Fala de novo? O Odin não quer morrer no Ragnarok. Agora fala só a palavra Ragnarok. Andrei! Só o nome do filme do Thor. Agora nós queremos a Ju falando alemão. Aí o Bjorn falando. Odin não queria matar os Poporing. Daí. Matar os quê? Os Poporing. Não sabe o que é Poporing? Também não sei. Essa parte da mitologia nórdica, eu não sei, tu não são sabe. São slimes que tem no Ragnarok o jogo. Ok. Eu não fiz o paralelo. Inclusive tem pra celular, gente. É muito legal. É muito legal. Ok. Mas essa ideia, o Odin, ele quer reverter, não quer morrer no Ragnarok. Já a Freya, eu não entendi muito bem qual é a dela, mas parece que ela tá buscando mais uma proteção mesmo no Folkvanger. Festejar todas as noites, né? Então como você falou que é pau pequeno, não, a Freya não vai escolher. Pau pequeno, vai pro Odin. Só pra falar, a gente não tá falando do jogo, tá? Verdade. Qual jogo? Ragnarok. O jogo é Ragnarok mesmo. Exatamente. Isso, o jogo é Ragnarok. Ragnarok online. Exatamente. Muito bom. E tudo isso é muito legal, né? Porque você precisa entender um pouco disso pra entrar nessa vivência. Quem acredita nessa... Quem é Azafalse aí? Acredita que vai pra Valhalla quando morrer? Boa pergunta. Resistindo ao assalto. Né? Essa é boa, hein? Boa pergunta. Dependendo da resposta, eu vou tirar sal. Se morrer no trem, indo pro trabalho, como um proletário ali, falando... Mas pensa assim, sabe quem tá em Hel? Baldur. Seria uma honra ir pra Hel, encontrar Baldur. Olha só, não é tão ruim ir pra Hel assim. Fazendo navio com seus dentes. É assim, todo neopaganismo ou todo reconstrucionismo tem um problema em explicar o pós-vida. Todos. Sem exceção. E aí fica muito a cargo pessoal. Você acredita que tem outra vida ou você não acredita que tem outra vida? Deixa eu levantar uma parada assim. Isso é muito do problema que a gente tem com o cristianismo, tá ligado? Porque mesmo se você pegar no Velho Testamento, o inferno ele aparece Gehenna, se eu não me engano, ele aparece como um depósito. O que é? Um depósito. Morreu, vai pra lá, foda-se. É meio que real, né? É isso aí, é só um depósito. Aí depois que vai evoluindo de depósito pra ambiente de sofrimento e dor, de tortura, blá blá blá blá blá blá blá, fazendo essa justa posição. Mas a grande sacada é que nem o próprio Hades mesmo, pra mitologia grega. Um depósito, morreu, sai pra lá, se fudeu. E ponto final. No cristianismo isso não é bíblico, né? Isso é século XIII. Exato. E ainda tem um outro detalhe. Sim. E ainda tem um outro detalhe. Porque aproveita enquanto você tá vivo e respirando e vendo o sol, filho. Porque acabou isso aqui, meu irmão? É treva, escuridão, roer unha, dente pra fazer barco pra réu. É isso aí, acabou, tua vida é essa. É, isso que o Keller tá falando é até legal pelo seguinte, esses eram os motivos, por exemplo, que se arrancava o dente e as unhas de todos os mortos, pra não dar suprimento pra eles construírem um barco. Mas por que aconteceu isso com esse barco? O Ragnarok. No Ragnarok, o que iria acontecer é que tanto réu quanto Surt, que seria um demônio de... Demônio. Ai, que é aquele inimigo do Thor. Não, tudo bem. É um gigante. É o Lúcifer. É um é aquele inimigo de lava do Thor. O Balrog, na verdade, ele é nada mais nada menos do que uma cópia que Tolkien fez do que seria Surt. Assim como Gandalf seria de Odin. Pode chamar o filme do Thor que destrói Valhalla. Aquele cara de lava gigante. Aquele Big Monster que o Hulk quer bater e não pode bater. Nossa, eu não vi esse filme. E basicamente... É o melhor filme da Marvel. Porra, total mitologia nórdica. Tá perfeito. Nossa. Até o navio de que apareceu que Hela é irmã de Loki, foi um negócio assim, mãe de Loki, eu cara, mas que Hela fantástico, pra mim, quando eu ver ela, como que é o nome dela? Hela é filha de Kate Loki, Blanchett. Gente. Kate ela Blanchett. É filha. Kate Blanchett. Que e mulher. Aí, o que aconteceria é que no Ragnarok, eles viriam pra invadir Asgard, a forma que Hela viria para poder destruir seria com um navio que é feito de unha e dente dos mortos que vão para o seu... Porque não tem madeira seu no reino dela. Porque não tem madeira. Justiça. Então, o que acontece é que toda vez que você morria de formas naturais, eles arrancavam tua unha e teu dente pra que você não desse suprimento pra ela. Parece objetivo. E aí há usos de unha e dentes pra fazer altas coisas bacanas na sociedade. Inclusive runa com dente. Ah, pensei que fosse colares. Lindos colares e bijuterias. Cara, deixa eu contar uma história. Ah, eu não sei, mas o dente com dente se fazia assim. Tô lembrando de outra coisa com o morto, que é aquela calça mágica islandesa. Oh! Ah! Maravilhoso. Isso é muito legal. É, legalzíssimo. A Yakuza adoraria essa parada. Eu lembro também de outra coisa, né? De fingir de morto pra comer o cu do coveiro. Também é legal. Conta da calça mágica. Conta da calça. Vamos lá. Essa é a evidência que deixa bem claro que não existe nenhum registro de magia nórdica. Por que que eu falo isso? O pergaminho mais antigo que tem, que é onde tá essa registrada, eu acho que é o... Eu não sei se é o Hood Manuscript, eu não lembro qual que é. Mas é um lado de 1600. É, ele fala claramente nessa magia que você precisa ir no cemitério de uma igreja. Tá lá, Churchyard. Uhum. Aí você fala, poxa, né? A tradução fica pra Churchyard. Enfim, a ideia era a seguinte, você tinha que, se você quisesse dinheiro, você tinha que desenterrar o corpo num recém-morto, aí você tirava, né, a pele da perna dele, você curtia essa pele. Com aí, pinto. Com pinto, que é o mais legal. Com o saco. Principalmente, o saco é a parte importante também. Eu queria que vocês pudessem ver a cara do Andrei. Se você tiver uma dessa em casa e quiser mandar pra caixa postal do Magicando, fica à vontade. Enfim, aí você tinha que curtir esse couro, transformar isso numa vestimenta, e aí você pegava uma moeda, pintava um bedroom específico nessa moeda, colocava lá dentro do saco. Calma aí, de qual saco? Do saco da pessoa escrotada. É, da calça. Isso. Aí você vestia essa calça e saía na rua. Só que aí que tá, tem uma polêmica sobre esse manuscrito. Ah, tem? Nossa, nunca imaginaria. Não, mas é uma polêmica. Tem uma calça dessas preservada no museu em Reykjavik. Então, exatamente, só que um as pessoas não... igual ao Alf. Meu Deus. As pessoas não sabem se isso tá nesse livro pra ser uma coisa escrachada ou se tá nesse livro... Porque é real. Porque nessa época existia essa coisa de, magia negra, sabe? Versus a igreja. Né? Aí você reclama que você tem que sair na rua e arranjar uma vela azul pra fazer magia de dinheiro. Olha como era complicado antes. E tô lembrando do outro lance que também vi lendo sobre esse museu, que é um bichinho que as mulheres criavam, que elas tinham que babar um vinho da igreja lá, como é que é? Da Eucaristia? Entre os peitos, depois levar aquilo e pegar uma gotinha que sobrasse pra talhar leite e você ia criar um bichinho que é tipo um familiar do inferno que era pra secar as vacas do vizinho. Uma coisa muito doida. Oia. Assim. Caralho, que prático, hein? É, né? Onde você viu Mas isso? Sempre tem igreja no meio. Sempre claro, tem igreja no claro, meio. Magia negra, porra. É. Exatamente, por isso que ninguém sabe se leva a sério ou não. Uhum. É confuso. Ou se é os padrecos jesuíta falando, olha aqui como eles são mal. É, também. Mas em compensação é num desses manuscritos que tá o Veivisser, né? Que é, inclusive, a Björk tem tatuado um Veivisser. Que é a bússola nórdica. Inclusive, eu tô estudando esse manuscrito, né? Mas só a parte do Veivisser pra desenhar minha própria tatuagem, que daí eu vou tatuar um Veivisser que eu fiz, baseado no original. Que bacana. Muito legal. Mas o que vocês querem falar de Berserk, que é interessante falar? Porque tem aquela coisa do Berserk, que eu sou Berserk, e eu vou lá e... E assim, a ideia do Berserk é uma parada muito mais complexa, porque... Eu fico Berserk, eu fico puto. Exatamente. E não é por aí. Porque os Berserkers, eles eram basicamente uma... Vou botar aqui uma grande aspas, né? Uma classe de guerreiros que eles tomavam um chá de cogumelo. Amanita muscaria. É aquele dos Smurfs. Se eu não me engano... É o que o Gargamel queria. É. E aí, sim, aí tinha aquela coisa de que eles pegavam pele de urso. Claro, tava filho pra caralho. E os caras botavam a pele de urso e iam pra batalha. E aí tem um detalhe muito interessante. A gente fala que viking era um grande pra caralho, eles eram gigantes. E... Velho, o problema não é esse. O problema é que na Europa, naquela época, a altura média era 1,55m. Os vikings tinham, em média, 1,70m. Então, esses 15 centímetros a mais, com a capa de urso correndo pra cima deles, com machado, e você tacando flecha no maluco, e o maluco continua mais correndo pra cima de você. Mais louco que o Batman sem sentir dor. Exatamente. Essa é a parada do Berserker. Então, assim, essa coisa de que, ah, eu fico puto, eu fico Berserker, eu vou entrar em modo Berserker. Velho, não. Não. Detalhe, tem um acréscimo interessante pra fazer do ponto de vista linguístico. A palavra bear, B-A-R-E, pode traduzir pra 100. Essa palavra tem origem junto com a partícula bear, de Berserker. Então, não dá pra dizer com certeza se Berserker significa sem camisa, né? Bear shirt, porque Serker é camiseta, shirt. Então, não dá pra você dizer se significa bear shirt or bear shirt, que seria camiseta de urso. De urso, a vestimenta. Exatamente, porque existia também a noção de Ulverzerker, né, que seria o veste de lobo. Mas enfim, por que é plausível você pensar num cara sem camisa? Então, porque na ideia da batalha, tinha essa coisa, né? Nossa, eu quero morrer e ir pro Valhalla. Então, o cara, ele podia vir sem armadura nenhuma, só munido das armas dele, pra chegar e lutar, pra assustar as pessoas. Uma forma, por exemplo, de assustar e também de morrer. Aí eu vou acrescentar um negocinho. Por favor. Não é que ele estava sem armadura. Ah. É porque você hoje lê a runa como se fosse só um símbolo. Pra ele, ele tava... Se ele colocava... Verdade. Com o próprio sangue, ou com o sangue do companheiro, enfim, se ele marcava... Ou com 12 inimigos. Ou com 12 inimigos. Se ele marcava o Elmo do Terror, né, falando em... Aldalumur. Aquilo não era um símbolo. Aquela porra protegia ele. E é por Sim. isso que vinha um monte de gente correndo, atirando flecha, o bagulho não caía e falava, vixe! Fudeu. Porque aquilo, talvez seja por isso que o seu amigo chato diga que não existe prática mágica e sim mágica do dia a dia, que é porque a partir do momento que o cara talha, riscava aquilo lá, acabou. Isso não é, ah, não paramos, não pegamos uma roupa especial, não entramos em gnose, não. O cara riscou e ele tá protegido e porque acabou. Porque é mágica num parâmetro xamânico, né, cara? Exato. Você tá vivenciando aquilo Exatamente. No dia a dia, né? É, voltando pro Berserk, a saga do Aegir Skallagrimson, você tem a menção de um Berserk, que aí também, eu não sei se é só dessa saga, mas parece que, pelo que eu entendi, o suecos era esse estereótipo de Berserker. Berserker vinha da Suécia. E Berserker não era uma coisa bonita e gloriosa. Não, era feio. Na saga do Skallagrimson, ele vai lutar contra um Berserker porque ele encontra um cara muito magrinho e tá medo porque um cara gigante vai vir lutar com ele pra conquistar a irmã dele, sabe? E aí ele chega e fala assim, não, mas esse cara, ele tá claramente pisando em você só pra dizer que ele teve honra. E isso é um Berserker, né? A visão da saga do Skallagrimson. Berserker é esse sujeito bosta que vem matar um cara só pra dizer, ah, eu matei o irmão, conquistei a mulher. Porra, é louco, o famoso Brukutu. Isso. Brukutu. É traduzir, Berserk. É um cara muito grande, muito bruto, que só sabe lutar. E ele conquista tudo na base da força. Ele não tem wit, né? A inteligência, a sabedoria. Só acrescentar essa questão da vivência que você perguntou, a gente consegue voltar lá? É exatamente isso. Os caras tinham a coisa de, ah, vou usar uma runa. Até por isso que a gente fica aquela coisa assim, ah, se a runa era usada de forma oracular ou não era. Não era oracular porque pros caras aquilo era comum e não tinha aquela coisa de, sabe, magística ou divinação ou algo do tipo. Era uma coisa comum do dia a dia. É muito complexo, até porque existe um detalhe que é muito interessante, que é, runa, por exemplo, você acha em joias, mas você não acha pedras que eram entalhadas como a gente faz hoje. Então, assim, tem toda essa questão. O Elder Futhark só tem 4 inscrições que tem o Elder Futhark praticamente completo. Então, assim, e aí? Você vai ter alguns Elder Futhark lá que estão entalhados em pedras, que aí eles vão ter uma simbologia que não faz sentido. Aí é onde a galera fala, pô, aqui é onde está o uso magístico. Só que aí o arqueólogo fala, beleza, mas a gente não tem nenhuma outra fonte. Então, calma aí, vamos com calma. Toda essa questão de que isso era da vivência deles, era o que acontecia no dia a dia, é o que a galera fala que não, a mágica prática, ela tá no dia a dia. E se você para pensar em tudo que a gente falou em relação a você ter um paganismo nórdico, é você ser, eu vou botar amigo, mas é você tentar se aproximar dos deuses numa relação até mesmo familiar, é por isso que a gente fala que é uma relação do dia a dia. Por quê? Eu vou acordar de manhã e vou pensar em Odin como o cara que me ajuda, mas o cara que me dá conselho, e não aquela coisa do cara que eu vou chegar e vou pedir papai. Mas Mas não rola uma reverência dos Blot, por exemplo? Pode rolar. Sim. Pode rolar. Assim como se você quiser, pode. Um parente seu. Porra. Sei então, lá, eu não fico batendo palma pro meu avô. Então, mas, então, mas o culto aos ancestrais é muito importante. Você é um neto vacilão. No rolê nórdico. Pode ser. Eu vou dar um tem exemplo. Tem aquela festividade que os grandes guerreiros choram pela vovó. Cara, é a melhor festividade. Aí o Tecnoviking vem. Na verdade... O Tecnoviking. Lembra o Tecnoviking? Mas essa coisa de você cultuar os seus ancestrais, isso tem muita gente que tem e às vezes nem percebe. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Porra, o meu avô é responsável pela pessoa que eu sou hoje. Cara, várias vezes eu sento e, porra, vou lembrar do meu avô, vou fazer uma referência, vou parar pra analisar toda a minha vida até onde eu cheguei e falar assim, caralho, porra, avô, obrigado. Mas você mata um boi pra falar, meu avô é foda, vamos beber pro meu avô. Não necessariamente. É porque honrar os seus ancestrais pro nórdico é você não esquecer deles. Exato. Esse momento de pensar é uma reverência. É, inclusive, tem algumas histórias que falam o seguinte, a forma que tem o verso, o gado morre... Caralho? Não, continua. Eu não sei o que você falou, mas pareceu muito foda. En Ursir, Dale Ardrey, Huenmer Sergolden Götter, que é o gado morre, sua família, Frendor, morre. É você mesmo morre. Mas a reputação do homem permanece. Essa é a segunda parte, que é o at Aldr Day, Domer and Elden Huen, que é exatamente isso. Eu sei de uma coisa, que nunca morre, que é o que o legado que o homem deixa. Você sabe que ele pode estar inventando isso e a gente não vai estar... Não, eu repito. Não, a questão é exatamente essa, porque a ideia de você ter essa coisa de se manter vivo é exatamente você não ser esquecido. Beleza. Que, só pra colocar, você falou a questão de hoje, é porque a comemoração, principalmente aqui, porque a gente tem essa coisa de lembrar dos antepassados, às vezes não é aquela coisa tão... Honrosa, né? Não é honrosa, mas assim, aquela coisa... Forte, visceral. Né? É uma coisa, normalmente, que a gente não lida bem com a morte hoje em dia. Uhum. Então, o que acontece? Normalmente, quando você lembra de um ente que morreu, normalmente você tem mais aquela coisa da tristeza do que a coisa de honrar o que ele fez. Que é justamente o que eu tô falando. Quando eu lembro do meu avô, por mais que ele tenha sofrido no final da vida dele e tudo mais, eu vou lembrar de todos os ensinamentos que ele me passou. De porra, quando eu tava, sei lá, com 10 anos de idade, ele virou pra mim e falou assim, ó, se você ler um livro e, porra, depois eu vou te fazer pergunta e você me responder certo, porra, eu vou te dar um presente que você quiser. E aí eu, porra, virei um rato de livro que nem um louco. Só livro que eu queria, não, que ele queria, mas virei e ele falou, não, beleza, você fez o que a gente combinou, eu vou honrar o nosso trato. Eu tenho hoje essa coisa. A Ju, com a coisa, por exemplo, que até as paradas que ela posta em relação à avó dela, eu vejo essa mesma coisa. Então, assim, essa coisa do culto ao ancestral, eu não faço uma comemoração, mas, por exemplo, às vezes eu vou chegar e vou fazer um brinde ao meu avô, mesmo que sozinho, pela lembrança que eu tenho dele. Tem uma outra questão que a gente tá em terras brasílias, né? Nós fomos arrancados das nossas tradições, nossos antepassados, a gente conhece até duas gerações, no máximo, né? Fora isso, você não conhece porque a família tem vergonha ou porque veio pra cá fugido. Você não tá aqui numa boa. Agora, se você puxar a família das elites, sei lá, o João Dória sabe exatamente até o 55ª geração passada dele que, sei lá, herdou uma capitania hereditária. Entende? Existe o não hábito das classes menos abastadas de ter um conhecimento do antepassado. Isso é ponto. Tanto é que grande parte das religiões, tanto a matriz africana, quanto tá vendo agora sobre esse reconstrucionismo nórdico e tal, ela busca valorizar isso e você tem quem? Sei lá, quando eu falo do meu antepassado, eu não tenho rostos nem nomes pra partir de um determinado ponto. Uhum. Posso cultuar de certa forma. Até um determinado ponto onde eu tenho rostos e nomes. Passou disso, não tenho mais. Você joga pro além. Mas, assim como se faz nos terreiros de candomblé e por aí, você tem o próximo também que virou um antepassado teu. Então, por exemplo, eu sempre falo do meu professor de teatro, que pra mim, ele morreu, é um antepassado meu. Acabou, ele pertenceu à minha família, ele me influenciou pra caralho. Então a gente acaba tendo que criar essas ferramentas, esses mecanismos, né? Diferente, provavelmente, de uma tradição europeia, que normalmente a galera faz aquelas árvores genealógicas, tá há 1000 anos na cidade, a porra dessas cidades alemãs, os caras mantinham aqueles cadernos de controle de quem tinha nascido, quem não tinha nascido. Em algumas cidades europeias tem até hoje isso, tá? Então, cara, então, você consegue ver ali até, porra, a geração de quando você aprendeu a escrever, entende? E uma coisa também importante sobre o culto aos antepassados é que não é que porque morreu virou santo, tá? Não. Vamos sair desse rolê católico. Mas era também o culto ao antepassado, pela tradição nórdica, é você lembrar dos exemplos positivos que o seu antepassado te deixou e também lembrar das merdas que ele fez e falar assim, eu não vou repetir o que o meu antepassado fez. Eu estou aqui trilhando um novo caminho e eu não vou seguir isso. Eu já vi gente utilizando o termo de observar, no sentido de vigiar, sim, né? Perfeito. Você vigia os antepassados, você olha por eles. deles. Pra não ficar, porque quando a gente fala de culto aqui, parece que é prestar devoção e adoração. A ideia não é essa. Uhum. É celebrar os acertos e evitar os erros. É celebrar os acertos e evitar os erros. Perfeito. E até, por exemplo, sei lá, eu tive um antepassado que foi um assassino filha da puta que matou todo mundo. Eu olho pra ele e falo, teve esse cara que foi um assassino filha da puta que matou todo mundo. É assumir os erros. É, nós não cultuamos, não fizemos, nós não podemos ver aquilo tá na nossa veia. Você lembra pra falar, não devemos repetir. Inclusive, isso você não nega. É, uhum. Inclusive, é por isso, por exemplo, que você tem vários casos, que é um costume que a gente não entende. Por exemplo, a família do Hitler, a galera decidiu que não ia ter filho, que ia matar a semente. O irmão falou, não, a gente vai matar a semente. Cara, é muito claro pra gente falar assim, foda-se, o filho não tem nada a ver com isso. Falou, não, cara, a gente vai matar a semente. É melhor matar mesmo. É, você entende? Por quê? Porque tem essa questão do sangue, né? Porra, até você define quem é ou não é descendente europeu pelo sangue. Porque hoje tá aí a neta do Mussolini falando merda. Pra caralho, hein? E brigando com o outro. Pode crer. Então você tem alguns locais que herdam essa questão dos antepassados, que você leva isso ao pé da letra. Então, se alguém da família zoou, manchou a honra da parada, o nego resolve que a família vai acabar ali. Ele fala assim, não, acabou aqui, ó. Acabou aqui, morreu. Por dar valor pra essas coisas, que é uma coisa que é distante pra gente, né? É um conceito distante pra gente. Então, já descobri, não posso servir. Não moro em Osasco, não tenho barba e não gosto de parente. E com isso, crianças, temos a conclusão. Temos a conclusão de que encerramos mais um episódio maravilhoso. Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está aí escutando a gente ao vivaço. Você que é apoiador, apoia.se/confidencial. Você tem acesso às gravações ao vivo indo direto aí na caixa de entrada do seu e-mail. Você entra aí no YouTube, na live, no Hangout. A você que está escutando aqui o formato de podcast, né? A mídia podcast. Lembrando a todos que se tem feed é podcast, se não tiver não é podcast. E é isso, né? Agradecer essa mesa maravilhosa que tanto engrandeceu esse papo super maravilhoso, né? Poxa, eu queria muito agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui falando. Vocês são pessoas muito legais, muito receptivas. Ah, porque são pessoas... Você não conhece o suficiente. Não, parece mesmo. Mas foi um prazer, gente. Muito obrigado. Muito você tem uma mensagem final ou então um jabá que você gostaria de fazer? Nossa, não pensei nisso. Ouçam o Vortex. Tem que falar de onde você veio. Você não disse. Não, aí parece que a gente é amigo, né? Tem que manter a briga. É. Ah, é? Não. Tem que... Ela que tá falando. Tem que manter, tem que... Não, escutem. Eu quero mandar só um abraço pro Gelo, porque ele mandou uma vez um e-mail pra gente. Eu achei que ele era alguma piadinha com Isa. Não era. Quando eu tenho oportunidade, eu chamo o Gelo de Isa. Beijo, Gelo. Que isso aí, beijo pra você, galera do Vortex. O Gelo mora na minha cidade. Você né? agora. Ali. É, eu moro na cidade dele. Vai largar o que vocês estão fazendo. Vocês vão lá no Twitter do Gelo e vai chamar ele de Isa. Não fala nada, só chega e fala. O Isa. No Twitter do Gelo. Etnoesquizo. Isso mesmo. Tá bom? Calma aí, bota alguma hashtag aí pra arroba gente poder ver isso. Etnoesquizo. Aí eu vou deixar no link desse post. Vai ser o único link que vai ter nessa porra. Hashtag Oisa. Vai ser o hashtag Oisa. Oisa. Por favor. Nossa, eu já vou fazer isso agora. Por favor. Tem até aquela música. Cara, eu não vou fazer isso. Só letra hashtag. Oi-I-S-A. Oi, o I põe o Oi, e aí você I maiúsculo. S. O-I-I-S-A. Isso. Beleza? Fechou. Ah, então eu vou terminar com uma passagem que eu gosto muito, assim, é um pedacinho só do Hávamál. Quando o Odin, ele tá falando algumas coisas lá bem no comecinho, e ele fala que fardo melhor um homem não vai carregar por andar do que a sabedoria. É meio confuso, mas basicamente, né, quanto mais você anda, o melhor fardo que você vai conseguir é a sabedoria, né, pelos seus andarilhos. Beard the better, berat mother, breu to at, and seman vit make it. Tá inventando isso, Rogério? Não, tá escrito no meu Instagram isso aí. Então é verdade. Pode pegar e traduzir que tá certo. Aquele tubarão com pode pegar e traduzir que tá certo. Então fala a sua arroba lá no Instagram, pô. Bjorn.jotun com dois N's. Pra pôr no... Como escreve? As pessoas não sabem islandês. Bjorn.jotun com dois N's. Perfeito, então, gente. Então é isso. Grande abraço e beijo pra todos vocês. E aquilo. Oscar no bode. Praise the sun pra todos vocês. Praise the sun.